Atenção, atenção, está começando para toda a internet. Sim, vai começar mais um Pancakecast especial sobre a trilogia que vale Star Wars, episódio 4, 5 e 6. E estamos na mesa, sim, com os garotos mais especialistas sobre o assunto. Quem é? Opa, eu quero meu headphone, eu quero saber quem pegou meu headphone. Sua mãe. Estamos com ele, sim, o garoto com dedos mágicos, Mamilos. Que porra é essa? É, e estamos com ele, meu amigão Aquaman! É, pega no meu sabre de luz e balança. E eu sou o Bigode e esse é o Pancakecast especial sobre Star Wars. Solta a vinheta, por favor. Isso aí, galera, era pra sair um podcast na semana passada, só que algum infeliz não editou, eu não sei quem foi, espero que esse cara seja demitido, e nós vamos falar hoje sobre a trilogia clássica de Star Wars, sim, os filmes que valem, os filmes que deram origem àquelas merdas do episódio 1, 2 e 3, e quem sabe irá trazer o acalento para os nossos corações, dia 17, quinta-feira, em dezembro agora, Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Galera, Star Wars, cara, eu vou ter que começar daquele jeito básico. Quando vocês viram e qual o episódio que vocês viram primeiro na vida de vocês de Star Wars? Cara, primeiro foi o episódio 5, cara, acho que foi em 99 ou 2001, se eu não me engano. Cara, com aquela maratona que o SBT fez de que todo domingo eles iam passar um episódio de Star Wars. Só que eu perdi o primeiro domingo que ia passar o episódio 4, então só apareci pra ver o episódio 5. Aí eu vi o 5, 6 e o episódio 1, no caso, que foi a ordem que eles colocaram lá. Mas eu já conheci Star Wars bem antes por conta do, já até contei isso no OQTP, por conta do jogo do Super Nintendo, o Super Star Wars. Então eu já tinha uma noção do que era Star Wars, já conhecia os personagens, já tinha um boneco do Luke e do Chewbacca, então já tinha uma noção de como era tudo. Só fui realmente ver a obra mesmo já pelo Império Contra-Ataque. Mas eu já sabia de tudo, já sabia que o Darth Vader era pai do Luke, essa coisa toda. Não tinha como você não saber na época. O primeiro que eu vi foi o episódio 6, eu vi na Record, quando eles passaram... Muito antigamente, a Record tinha os direitos do Star Wars, não sei se vocês lembram. Não. Eles passaram 6, 5 e 4, ao contrário. Eu assisti o 6 primeiro, não entendi porra nenhuma. E já era 99, 2000, e já tinha o episódio 1. Aí eu peguei, acho que foi no cinema, assisti o episódio 1, também não entendi porra nenhuma. Só fui entender muito depois, que eu peguei todos os filmes e assisti na ordem. Eu sou o velhaco da mesa, né? Eu vi Star Wars na estreia no cinema. Caô, sacanagem. Ah, eu tá. Vi... Não, eu tava bolado, pô. Primeiro, eu acho que é 84, 85, sei lá. 82. Peraí, de quando, meu amigo? Calma aí, desculpa aí. 79. Caralho, 79. Puta merda, vai. Eu vi Star Wars, o primeiro que eu vi foi A Nova Esperança. Eu vi na Globo... pelos idos de, talvez de 1994, 95, né, não gostei muito, o que eu achava legal ali era a cena só do Sabre de Luz, né, e... Tem muito pouco, quando o negócio depois é só nave, e eu lembro de flashes, cara, assim, do filme, na verdade. E depois, quando eu comecei a gostar mesmo de Star Wars, que eu comecei a dar atenção pra série, foi quando o George Lucas decidiu lançar de novo remasterizado, né, no cinema. Nesse meado aí eu comprei o Ameaça Fantasma, o Império Contra-Ataca. Vi, achei fenomenal, vi em duas partes, né, porque eu e minha mania de ver filme em duas partes. E cara, eu comecei a comprar bonequinho do Star Wars, comprei o álbum que eu tenho desculpa, até hoje aqui, quase completo. E cara, era aquilo, né, ver no cinema Star Wars episódio 4, 5, 6, eu posso dizer com toda propriedade pra vocês, é legal pra caralho. E foi o que eu falei, mesmo que a gente tivesse tacado aí cocô em cima do episódio 1, 2 e 3, eu não posso negar que eu fiquei emocionado de ter visto no cinema pelo menos um, né? É, cara, o 1 eu tinha visto já naquela aquela ideia que o George Lucas teve de pra tirar dinheiro da galera, né? Que ele teve de relançar, né? Os 6 filmes e acabou não dando em nada, ele só jogou o episódio 1 no cinema. É, cara, aquele negócio, né? Não foi tal coisa. Mas eu realmente queria ter visto pelo menos o episódio 4, 5, 6 no cinema. Eu tô até achando estranho você não ter tido essa iniciativa com o Despertar da Força vindo aí, né, cara? É, porque tinha começado, né, em 3D eles relançarem. Sim, sim. Só que eu acho que quando os direitos foram pra Disney, eles desistiram disso. Sim, na verdade eu acho que o episódio 2 estava até programado pra sair, cara. E no meio tempo que quando ele ia sair, que rolou realmente a negociação lá com o George Lucas, até ele vir e falar, ó, vendi, agora não é mais meu, e eu não sei o que vai acontecer. Aí realmente como ocorreu, ó, a Disney largou de mão. Seria um evento, acho que fenomenal fazer isso, cara. Começando a partir de segunda-feira. Sim, sim. Seria interessantíssimo isso acontecer. Cara, o episódio 4, né, o nome ele já diz até acho que muita coisa. É a Nova Esperança, né? Sim. Você não sabe nada ali. Você sabe que tem um velho louco, conhecido como Ben Kenobi. Um moleque que quer ser piloto de nave. Né, os tios ali, você é apresentado a um universo que você não conhece nada, né? Você caiu de paraquedas. Os planos deles são frustrados pelo tio, que dizem que ele tem que ajudar mais um ano na colheita e tudo mais, e tem toda aquela história. Colheita de terra. É, colheita. Não, é vaporizador, se eu não me engano, aquelas porra, que é aqueles. Não sei se vocês notaram na cena de Tatooine. Tanto na nova trilogia quanto na clássica, você tem tipo umas máquinas na Terra, tipo umas antenas parabólicas, sei lá que merda é aquela. Então aquilo ali é a máquina de vaporização, cara. Eles, de algum modo, eles extraem água daquilo ali. Quando você é agricultor em Tatooine, você não é. Você só faz duas coisas: extrai água e cuida, se eu não me engano, de Banta, que é aqueles bichos lá do povo da areia. Então, tipo, é isso que é ser fazendeiro em Tatooine, cara. Ou vende água, ou vende aqueles bichos estranhos lá, cara. Só isso. Maldito tio Owen. Tio Owen, que era um filho da puta, né, cara? Ele escravizava o Luke direto, né, bicho? Porra, o moleque Trabalho infantil, né? É, bicho, o moleque era o único trabalhador daquela porra, né? Era ele mais dois, né? E os dois saíram fora e só ficou o moleque. Cara, tem uma cena excluída do episódio 4 que o Luke tem um amigo, né, que quer entrar na academia de aviação. Sim, é o Biggs Dark Light. Isso, Biggs. Aí quando ele chega lá na base rebelde, ele encontra o Biggs e, tipo, é um amigão dele, sabe? Aquela primeira aparição do Biggs, isso faltou muito no primeiro corte do Nova Esperança. Na verdade, ô Mamilo, essa cena, ela é seguida, o Bigode, eu acho que, se eu não me engano, não sei se foi o Bigode ou o Papo, qual que essa chega até a ser a cena favorita dele. Essa cena, na verdade, ela tá naquele momento em que o Luke tá olhando o pôr do sol de Tatooine, cara. Sim, sim, eu vi o corte. É, sim, então... Cara, é muito importante, sabe? Cara, o cara é um amigão, é um... é um amigão. Mas o cara é um super amigo do cara, sabe? Ele chega lá e você nunca viu o Biggs. Do nada ele é amigo do Biggs, sabe? Sim, na verdade, teoricamente, essa cena dá... Na verdade, tem mais cenas cortadas, meu Deus. Não foi essa, não. Na verdade, o filme começaria não com o Star Destroyer pegando a nave rebelde lá no começo, coisa que o Bigode cortou. É, mas na verdade ela começaria com o Luke vendo essa luta pelo espaço através de uma porra de um... Ah, é verdade. De um binóculo foda pra caralho, e depois disso ele entrando num bar. E nesse bar tem mais amigos dele lá, tanto que ele era chamado até, acho que se não me engano, de rato, de alguma coisa assim. Tem nessa HQ do Star Wars aí que a Panini tá lançando. Do corte antigo, né? É, capa dura, e tem até essa cena, cara. Tipo, ele entra na parada, ele é meio que ele é o mais novo ali do grupo, é, tanto que chamam ele de rato. Aí, tipo, o Biggs é o cara que é mais amigão mesmo, tipo, irmão dele, que trata ele na moral. Os outros são meio, tipo, fica zoando ele, cara. Tipo, ele perdeu toda essa... Infelizmente, o corte do George Lucas, apesar dele ter concorrido e ganhar, eu acho que, se não me engano, ele ganhou como melhor edição esse filme, ganhou o Oscar de melhor edição. Cara, ainda assim... PowerPoint? É, deve ter sido, né, cara? Mas então, é o cara da parada que a gente tá conversando ontem, queimando o pau. Você vê, né? O Luke, ele quer se alistar... Academia Império, Imperial, cara. Isso. Não só ele, o Biggs também. A ideia do Biggs é ir pra Academia não. Imperial. Então, não, mas você não falou que ele quer alcançar a Academia Imperial pra depois lutar do lado do Rebelde? Sim, sim, sim. O Luke, exato, aparentemente não. Então, tipo assim, cadê o lado mal do Império, né? Sabe o que parece, cara? Eu não sei se vocês já viram Monty Python. É, o do... A Vida de Brian. Não, Vida de Brian. Que eles falam, vamos matar os romanos. Mas os romanos trouxeram encanamento pra gente. É, pode crer. Encanamento e ruas asfaltadas. É tipo isso, cara. O que o Império fez tão mal, sabe? Tipo assim, ele não explica isso. Por que você vê o Império ali, no caso, só fudendo com... Aliança Rebelde, né? Não. Com... Esqueci o nome. Alderaan? Sim. Né? Ele querendo os planos... Recuperar os planos da Estrela da Morte. Que os rebeldes roubaram. E você não vê uma coisa tão ruim assim do Império fazendo? Tipo assim, vocês entendem onde eu quero chegar? Sim. Cara, na verdade, o que você tem ali do Império, querendo ou não, que o Star Wars, o episódio 4, ele tem muito daquele filme de matinê, né? Querendo ou não, já ouviu sempre falar. Ah, me baseei em Flash Gordon, tem elementos de filmes do Kurosawa. Mas, cara, querendo ou não, o Império era muito aquele vilãozão estilo Dr. Evil, cara. Era os caras que eram mauzão, tipo... Eles chegam lá, eles invadem a base, a nave rebelde à força. Darth Vader mata um cara enforcado. Ah, eu quero os planos da Estrela Morte. Ah, não tá, prende todo mundo. Tipo, o Moff Tarkin é um cara todo pomposo, mas que quer ser sempre o superior, que manda em todo mundo. Meio que ele dá uma humilhada no Darth Vader. Meio que ele manda explodir o planeta lá da Princesa Leia. Ou seja, você tem meio que essas pataquadas do Império, meio vilãozão caricado, mas realmente... O governo imperial como um todo você não tem, cara. Tanto que a gente sempre fala aqui de universo expandido. Você tem histórias do universo expandido que os heróis são caras do império. Que nem todo lugar o império é visto como algo ruim. Tem planetas que não aceitam a aliança rebelde, de certo modo. Porque, tipo, o império tá lá e tá de boa, cara. Não tá influenciando nada. O que é outra coisa também, né? O que, que a aliança rebelde quer? Só a república de volta? Teoricamente, sim. Pelo que eles dizem, se que eles dizem... A volta da democracia, creio, né? Porque o Império é quase uma ditadura, né? É democracia é o caralho, né? Que se tu parar pra pensar ali em Alderaan, a Leia é monarquia, né? E não necessariamente a monarquia é boa, né? É tipo assim, parece que tiraram o poder da galera e eles querem... Não, poder na mão de um não. Eu quero ter meu poderzinho no meu planeta de volta. É, com certeza. Eu acho, cara, que é pelo... São vários interesses de planetas, de sistemas que têm os seus interesses, eu repeti, mas é basicamente isso. Cada planeta, cada sistema tem seu interesse, e quando um só começa a ser beneficiado, os outros acabam, né, querendo o pão deles de volta. Sim. Uhum. E é bom você puxar essa parte da Estrela da Morte aí, que é o começo do filme de verdade, né? Sim. É ele prendendo a nave rebelde da Leia pra, em busca dos planos, né? Uhum. E ali na beira, ele tá perto de Tatooine, né? Sim, sim. Não, ele tá perto, sim. Não, ele tá praticamente na órbita de Tatooine. A ideia da Leia, ela era ela mesma falar com o Obi-Wan. General Kenobi! Exato, era ela mesma ia falar com ele, só que deu o azar de ter sido preso e ela mandou o R2-D2 ir pra lá, né? Ir atrás do cara. Sim, sim. E, cara, é interessante, é bem legal essa primeira aparição do Darth Vader, né? Que O corredor todo branco, os soldados todos brancos, e o cara é o único de preto ali, né? Sim, tipo, oh, seja... racismo. Afrodescendente. Seja... Não, não, pô, ele tá querendo dizer que o Darth Vader, de certo modo, ele é um cara de alta patente no meio daquele pessoal todo. É, não só pela roupa dele diferente, mas pelo jeito que ele anda, sim, pelo jeito da pompa dele, entendeu? Altura pela dele, música também que eles colocam, né? A altura também, tá, né? Não é, Mamilos? Altura, ele, sim, é mais, ele é mais alto, ele é o cara mais alto da cena. Eu acho que é, não lembro qual é o nome do cara, David... Eu acho que é David Browser, a porra dessa aí, que é o nome do cara aí. Quê? Além do cara ser alto, ele tinha a armadura e o capacete também, que deixava aquele cabeçudo pra caralho, que esse capacete do episódio 4 é diferente do capacete do episódio 5, né? Que já é bem mais... Ele já é liso, ele já é brilhante, já é... Ele já é bem mais bem feito que o do 4, né? Você percebe que é bem mais improvisado todas as lutas. É, o capacete do episódio 5, ele já é de encaixe, né, cara? Ele tem camadas, esse não. Esse eu acho que ele botava a porra da máscara por inteiro. Se não me engano, tem uma parada dessa aí. É, eu só tava de sarcasmo, na verdade, mas o Ken, eu, como sempre, nunca entende. É. E ele aparece ali, velho, você já dá um cagacinho, entendeu? Mesmo que... Você sabe que aquele cara ali é diferente, que ele tá ali por outra razão, né? Ele já coloca um terror, né? Um cara que é um Jedi e pode te enforcar com a mente, em vez disso te ir com a mão, um braço só, é um cara foda, né? Sim. Não, e é aquilo, cara, você é apresentado, você tá tão perdido, não é um filme que ele é didático, ele começa de um jeito e vai te explicando tudo, né? Não, você já começa no meio de uma batalhazinha ali, de uma nave gigante pegando uma menorzinha, aí aparece, como vocês falaram, essa cena do Darth Vader, e os soldados atirando em quem? Óbvio, né? Você já percebe quem são os vilões ali, talvez, né? Aí ele pegando a Leia, ó, a parada é o seguinte, eu quero os planos e o caralho a quatro, paranã, paranã, parará. Né? Aí você vê dois robôs fugindo e uma aventura começando num deserto do nada, cara. Uhum. A gente tá tão perdido quanto o Luke ali inicialmente. Cara, uma coisa que eu gosto muito de Star Wars é essa parada que você acabou de comentar aí, a gente tá no espaço, depois tá na nave, depois tá no deserto, é tipo... A história mesmo, você passa em muitos, muitos locais diferentes, sabe? Que divergem. Acho que isso dá uma riqueza muito maior, assim, na história do que só se fosse dentro de nave, só em Tatooine, só, sabe, só dentro da Estrela da Morte. Querendo ou não, isso de certo modo acaba sendo uma pegada do George Lucas, né, cara? Você vê que depois disso ele transporta isso pro Indiana Jones também, né, cara? Se não me engano, ele lida com o roteiro de Indiana Jones. E é a maneira pra você deixar a história dinâmica. Você nunca sabe, vamos ficar só parado nesse planeta, que não, cara. Vamos como ele tem esse recurso do espaço, ele se aproveita muito disso. Acho que até chega a ser uma falha dessa nova trilogia, que foca, sei lá, no máximo em dois, três planetas. Não é tanto no episódio 4, 5 e 6, você tem vários lugares onde você vai, e todos eles muito diferentes. Não, uma coisa que ele esqueceu, que todos os planetas da trilogia antiga eram planetas de um elemento só, né? Planeta neve, planeta deserto, planeta floresta. Aí, tipo, nesses, os planetas, eu acho que os planetas que são mais civilizados, né? Tem mais uma importância maior no Conselho, ou na Orla ali, né, na Orla da Galáxia, eu acho que eles são mais civilizados, eles têm mais ambientes, né, eles são mais, têm mais civilização, têm mais edifícios, tem uma variação. Assim. É verdade, querendo ou não, a maior parte dos planetas, pelo menos, que são mostrados na trilogia clássica, são planetas meio inóspitos, né, tu tem Tatooine, que é meio que o favelão do espaço, tu tem o Hoth, que é, cara, um planeta de neve desabitado, praticamente só tem aqueles bichos que moram lá. Então, realmente, poucos são os planetas altamente habitados na trilogia clássica. Se não me engano, é só Besp. Só, né, cara? Acho que só. Ah, e aí também é meio que inóspito, Mamilos. Na verdade, por assim dizer, se você desconsiderar o universo expandido, é só os primeiros ocupantes daquilo ali, a Aliança Rebelde, de certo modo. Sim, tem um detalhe também, né, que é o seguinte... Tatooine só é mostrado pra gente por causa do Luke. Uhum. Que depois Tatooine é esquecido pelo filme todo e só volta no Retorno de Jedi. Sim. E aí, né? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito das cenas de Tatooine. Tipo, eu acho que ali é um elemento da... É, cara, eu gosto que ela dá aquele... Ela, querendo ou não, ela aproxima você do Luke. Cara, ele mora num lugar comum, vamos dizer assim, pelo menos ali pra ele, né, cara? É um lugar que não tem nada, querendo ou não. A vida dele é um tédio. E vão querer ou não, cara, pra todo jovem da idade do Luke, o Luke teria, teoricamente, teria 19 anos ali. Você não tem uma idade exata, mas eles atribuem 19. Cara, ele é o cara que, pô, ele quer viajar pelo espaço, cara. Ele só conhece o pai dele por histórias. as histórias que ele ouve é sempre que o pai dele era um grande piloto, que era... Na verdade, que era piloto de cargueiro, né? Mas ainda assim que ele viajava pelo espaço. Ele quer isso. Os amigos dele estão indo embora. Os amigos dele estão indo lutar por uma causa, né? O Bigode que gosta. É, exatamente. E, cara, e ele tá ali, cara, de parado, sem fazer nada, naquele lugar que não tem ninguém pra conversar. A tia dele até fala, né? Que ele é o único da idade dele ali. Então, realmente... Essa é a jornada do herói, é, cara. Exato. Quando o cara ele tá cansado de viver na mesmice, ele precisa arranjar um jeito de sair daquilo, né? Sair do ambiente que ele já tá. Já tá saturado, sabe? Sim, a composição da jornada do herói do Luke, cara, apesar de simples, eu acho ela muito boa. Ele, o Jorge Lucas, ele realmente... Em todos os caminhos do jornada do herói, né? Sim, cara, e ele consegue botar aqui aquele negócio que a gente tava até discutindo ontem novamente, quando o Bigode fala, a gente queimou no palco. Cara, é um filme simples, mas é um filme que tem coração, cara. Você tem um personagem ali que é o Luke, que é um simples, é o garoto, meio que descobrindo o espaço... Você tem os outros personagens que vêm posteriores, como o Han Solo, que é o bandido do canastão, é o meio que o cowboy da parada. Né? Han Solo tem muito aquilo do cowboy, né? Do fora da lei. Sim, com certeza. O Chewie como sendo companheirão. Piloto, exato. O cara que você pode precisar. Sim, o Império sendo aquela galera... os vilões galhofa, né, cara? Sim, é o mal necessário, digamos assim. Exato. Né? É o mal que faz o herói se movimentar. E sim, e pra mim uma das figuras mais importantes desse filme que é o Obi-Wan, né, cara? Porque o Obi-Wan é o mentor. Cara. E quando ele vai embora no 4, entra o Mestre Yoda, né, cara? Sim, cara, que é o segundo. Você vê que Star Wars tem muito disso na trilogia, cara. A necessidade do mentor, cara. Eu acho isso muito legal. Né, aquela questão do respeito que você tem no ensinamento e tal. Até o Sith tem um mentor. Tipo, Darth Vader tem um imperador como mentor dele. É, se não me engano, que não, você pode falar mais, melhor que eu, se não tá respondido, mas o Sith, eles antigamente tinham um conselho também, né? Só que depois eles atribuíram como mestre e aprendiz, porque a galera se divergia demais, né? De pensamento. Sim, exatamente. De conduta. Você tem um grande. Só conceito que não é muito a ver com isso, mas você tem num período dois grandes Sith se enfrentando e tendo várias pessoas se juntando a eles. E depois de um tempo, quando se unifica, você vê que uma parte desse grupo começa a lutar contra si mesmo. Então, cara, só vai tendo divisões e divisões. Tanto foi imposta a questão do mestre e aprendiz só ter dois. Tipo, eles meio que eliminam o resto. Sim. Mas voltando ao filme, né, Bigode? Sim, tava deixando vocês falarem. E, cara, depois dessa cena aí, que se eu não me engano, é o R2-D2 e o C-3PO caindo como alívio cômico em Tatooine, né? Sim. Cara, aí que tá, desculpa te cortar, meu amigo. Aí a gente reclamou muito, principalmente, acho que o Bigode, da figura do R2-D2 C-3PO na trilogia, da ex-trilogia nova, né? Que, querendo ou não, eles são muito bons. Aí que tá, eu, na minha opinião, eu acho eles um nível cômico muito bom. Eles casam bem, eles não são forçados. Tanto no episódio 4, 5, 6, na opinião de vocês, cara. Dando aqui cara, eu... Pergunta. Cara, na minha opinião, desculpa que não te cortar assim, mas é que... Cara, o alívio cômico que é na trilogia antiga é necessário, sabe? É, você vê que encaixa muito bem na história. E nessa trilogia, ex-trilogia nova, você vê que é muito gratuito, sabe? Todas as cenas que tem o C-3PO e o R2-D2 são gratuitas. Podiam ser feitas por qualquer outro droid, qualquer outra coisa, sabe? É, tipo, no episódio 1 tinha o Jar Jar Binks. Aí, no episódio 2, o C-3PO virou alívio cômico digital, sabe? Nossa, é muito péssimo, cara. No 4, 5 e 6 são coisas muito sutis, sabe? De frase do C-3PO, tipo, agradecendo do Han Solo desligar ele. Porque não, tampando a boca dele, né? Cara, tampando a boca do professor, né? Do Han Solo chama ele. O Han Solo, ele chama direto os apelidinhos também, tem demais com eles, né, cara? Eles são... Essa divergência, né, cara? Do C-3PO e do R2-D2 e o mesmo companheirismo, né? No 3, cara... É podre, sabe, na trilogia nova. Sim, cara. Trilogia nova não soube. Acho que é uma coisa que a trilogia nova não soube trabalhar, e a trilogia clássica trabalha muito bem, é a questão do relacionamento entre os personagens. Cara. Você, enquanto você não vê na trilogia nova o Anakin e o Obi-Wan como irmãos, como o Obi-Wan clama no final do episódio 3, cara, no episódio 4, no episódio 5, principalmente no episódio 5. No episódio 6, você vê que tem uma grande camaradagem entre o Luke e o Han Solo, cara. Sim, exatamente. O Han Solo se importa, né, cara? É, no final do episódio 4, quando eles vão lá pra atacar a Estrela da Morte, o Han Solo fala, pô, garoto, você é um grande piloto, você tem futuro. Sim. Você não quer vir comigo, cara? Esquece isso, vem comigo. E o Luke, não, cara, aqui pelo menos aqui a gente tem algo pelo que lutar, né? Rapidinho, só um minuto. na edição, põe aquele cara do Pânico, vem comigo, fazendo um favor. Não. Mas que beleza, acertou na mosca! Lembre-se, a força estará com você, sempre. Aí, garoto! Eu sabia que você ia voltar, eu sabia! Eu não ia deixar você ficar com as honras com toda a recompensa. Sabia que dinheiro não era tudo pra você. Aí tem essa questão toda, você vê que tem, cada personagem tem sua ligação e tem sua importância. Tipo, o Luke se importa com o R2-D2, cara. O C-3PO se importa com o Luke, cara. Eu não lembro do... O Chewbacca se importa com o C-3PO, velho. Sim, sabe? Cara. Tipo, ele fica bolado. Caralho, o robô tá desmontado, ele me dá essa... Ele briga com os bichos, com os Amon lá, pra pegar o C-3PO de volta, cara. Porra, você não vê isso em nenhum momento, cara. Eu acho isso espetacular, cara. Realmente é muito foda você ver a nova trilogia, aquela ex-nova trilogia, e não ter coração nenhum. E é por isso que eu tenho muita esperança nesse filme do J.J. Abrams. Tá parecendo que novamente você tem o coração ali. Você tem novamente essa importância. Você tem personagens que se importam com os outros. Além dos próprios atores serem fãs, né, cara? Então é isso. É, cara. Tipo assim, o que eu vejo na trilogia nova... na trilogia clássica do Star Wars, é o seguinte, você tem ali, como vocês falaram muito bem, uma aventura. E qualquer filme que seja bem feito e você tenha a jornada do herói, você vai ter um grande filme. Né? O menino que vai atrás do mestre, ele não sabe quem são os pais, o mestre morre, ele ascende, aquela coisa bem... Ele mesmo morre, cara. Sim. Né? No episódio 5, morte e renascimento é parte da jornada do herói, né? Quando ele se vê preso. E o grande lance do episódio 4 é uma coisa que vocês não comentaram, que deixa, acho que todo mundo ali meio perdido, é o que é a força? Uhum. Porque a galera do Império chama de religião. Sim. O Yoda, ele fala que a força está em torno de todo mundo. De certo modo, ele dá a entender que a força é meio que um elemento da natureza, né? É, eu já fiz uns estudos aí, quando... Uma época longínqua aí, do meu passado. Falam que a força seria, no caso, o que a gente teria hoje em dia como o panteísmo. Não sei se os jovens bracharéis sabem o que seria panteísmo. Panteísmo seria vários deuses. Na verdade, seria que todos são deuses. Né, para ser mais exato. E teoricamente, quando você tem a força do seu lado, você também faz parte daquilo. Uhum. Né, você vai ter isso, querendo ou não, aí só puxando um filme, o Avatar. A questão panteísta. Uhum. Você tem a força, você é a mudança e tudo mais. Né? E eu acho que isso aí é uma coisa que parece que é um pouco trabalhada no episódio 4. E mas... também é tão explicada no episódio 5. O Yoda, ele explica o que é, mas não tanto o que significava. O que é interessante quando o Luke encontra o Obi-Wan, que ele fala, não, ó, isso aqui era nos tempos áureos, isso aqui é uma arma... Uma arma mais elegante. Mais elegante. Pra tempos mais elegantes, né, cara? Tu sabe? Mas você não sabe que tempos elegantes eram esses. Aí... Não é bem trabalhado. Aí é que tá, meu boy. Pode ser coisa da minha cabeça de fã, que eu gosto muito dessa trilogia clássica. Cara, mas eu acho que é meio que ainda pra você manter o misticismo, manter meio que aquele manto de mistério sobre a força. Tipo, a força é algo que existe, a gente tem um entendimento, mas ainda não tem um entendimento completo. Tipo, a força não é algo pra simplesmente pra você só estudar, você tem que sentir ela. Tanto que o Mestre Yoda, no treinamento do Luke, é o que ele mais bate nisso. A força é algo que você tem que sentir. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça ou não faça. Tentativa não há. Eu não posso. É grande demais. Tamanho interessa não. Olhe para mim. Julga pelo tamanho a mim? É bom fazer isso, não. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. A vida a cria. Crescer ela faz. É energia que cerca nós e liga nós. luz. Luminosos seres somos nós, não essa rude matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta, entre você, eu, a árvore, a pedra, em todo lugar. Sim, é, mesmo entre a terra e a nave. Não é forçar, ela está em todo lugar e você tem que estar em harmonia, tem que fluir com ela. Em você. Exatamente. Não, você não tem que usar, ela tem que fluir por você. Então, você tem, por isso que eu acho que é uma fraqueza, foi uma cagada gigantesca esse negócio dos midi-chlorians, cara. Eu nem queria tocar nisso, mas você tocou. Então, bora, vamos lá, cara. Quanto mais que a gente não tocou muito no Nano. Cara, os midi-chlorians, eles matam isso, cara. Eles tentam te dar uma visão científica da força, cara. E a força não é ciência, cara. A força é algo a você sentir e não algo a você estudar. Sim. Cara, eu acho que essa parada do não explicar muito é pra você se sentir como o Luke, cara. Que o Luke não tem nenhuma noção do que é a força, não tem nenhuma noção do não, que é o espaço. Não, mas eu não digo que é explicar a força, Mamilos. Eu não digo... sei. Eu só tô falando, tipo, não explicar pra você, mas o Obi-Wan começa a introduzir a força ali pro Luke e introduz pra você também, sabe? Porque você tá tão perdido no começo desse filme, aparece tanta coisa legal no começo desse filme, sim, que você não consegue focar, e ele começa a te dar um caminho, sabe? Ele começa a te dar uma parada pra você, não pra você acreditar, mas pra você seguir a força. Ele começa, a força é até uma... Acho que se eu me engano, ele comenta um elemento, um campo de força, eu acho que ele fala. É um... Cara, eu não lembro, mas ele fala que fui. Deixa eu pegar aqui rapidinho, vai falando. A força passa por todos. Cara, né, é difícil explicar, mano, mas é. A força é uma força que todos os seres vivos acabam contribuindo pra ela existir, sabe? Ela passa por todos os seres vivos, todos os seres vivos são responsáveis por ela na galáxia inteira. Então é uma coisa meio que. Muito grande pra você pensar assim, sabe? É muito grande também pra ser só uma religião. Olha, só entrando nessa questão aqui da força, eu peguei aqui, ó, o Obi-Wan ele explica que a força é o seguinte, a força é um campo de energia criado por todas as coisas vivas, ela envolve e une a galáxia, era o conhecimento da força que dava poder a um cavaleiro Jedi. Essa é a explicação básica que ele dá sobre a força. Ou seja, novamente aquele negócio, a força é algo que está com você, não é algo que você tem que estudar, tem que aprender. É algo que você sente e flui com você e através de você. Não, perfeito. Agora, assim, eu acho que um planeta que é mal explorado na trilogia velha é Coruscant, cara. Ele mal aparece na trilogia. Ele aparece no episódio do Retorno de Jedi. Na verdade, Bigode, você vai falar no final. Na verdade, aquela cena ela já é da edição especial. Você não, eu sei. Ela não tinha no passado. Sim. Cara, Coruscant é só pra você ter a ideia de que existe uma capital daquele império em algum lugar, né, cara? Tipo, o centro do universo Coruscant e o Imperador tá lá. É simples assim, acabou. Não tem por que aproveitar. E o Imperador nem aparece muito Coruscant, né? Ele fica mais na Estrela da Morte, né? Sim, boa. Cara. Já, claro, dá a entender que ele tá lá no Império Contra-Ataca, né? Naquela cena que ele aparece lá pra falar com o Darth Vader. Sim, e no episódio 6, quando ele chega lá na Estrela da Morte, né? Uhum. Sim. Pegando essa parte da força aí, ele acaba de te introduzir a uma mitologia e de repente ele te joga pro deserto de Tatooine de novo com o Han Solo, né, velho? Antes disso tem aquela, só deixar aqui pautada aquela questão, né, do Luke tendo meio que o... Eu posso falar como trauma, Mamilos? Eu não sei como é que se dá o nome disso nessa questão da jornada do herói. Que aí, tipo, ele tem o desprendimento dele de Tatooine, né, cara? Que é os filhos dele morrendo, né? De certo modo, sim, o filho deles era a âncora dele. E isso vira o estopim pra ele. Olha, agora vamos lutar contra o Império. É isso que eu quero fazer. É isso que meus amigos foram fazer. E é isso que eu quero fazer também. É, não só o incentivo, como também a parada que prendia ele ali, né? Uhum. Ele se desfaz daquele empecilho que ele tinha em Tatooine, né? Sim. De uma forma muito escrota, né, cara? Sim. Aí eles precisam de um piloto, né, cara? Uhum. E o parece que o Obi-Wan já conhecia o Han Solo, né? Não, pela, cara. Pela reputação dele. Não, cara. Na verdade, eu acho que ele... É, pelo menos que eu me lembre, até mostra isso no filme quando tá lá o Luke, tá tendo aquele problema lá no bar. Ele tá conversando com o Chewie, né, cara? Ele tá lá conversando sobre isso. Você vê na cena atrás do Luke, tá lá o Obi-Wan batendo um papo com o macaco gigante lá, cara. Uhum. Eu acho que meio que ele tira isso a partir do próprio Chewie. Eu acho que ele não conhecia exatamente, não. Tem uma coisa interessante nessa briga do bar aí, que aparece sangue depois que o Obi-Wan corta o braço do cara, né? Meio bizarro isso. Totalmente errado, porque como é laser, devia que... Cauterizar. É mesmo? Perfeito. E Obi-Wan, guardião da paz, né? Qualquer briga, ele já tirou o sabre e já cortou o braço do cara. Mas aí você não entendeu, mamilo. Normalmente o que aconteceria? Alguém ia puxar o revólver e ia sair o tiroteio. Ele não, ele puxou o sabre e com um movimento elegante, um movimento que você nem percebe. Ele acabou, né? Ele acabou com a briga, né, cara? Porra. Cara, e eu não me lembro, mas ele tentou usar o truque Jedi com ele? Truque da mente, não? Não, na verdade ele usa com os guardinhas lá do Império, lá quando a questão dos droids, né? Que o Império tá procurando os droids. Sim, sim, sim. E o famo, que acho que chega até a ser meme, não sei, que é, esses não são os droids que você está procurando. É meme, eu uso até hoje, com meus amigos. Mas é aquela coisa, o Obi-Wan podia desvencilhar daqueles bandidinhos falando, ah, vocês estão tranquilos, né? Eles, ah, nós estamos tranquilos. Mas aí... O cara não, ele arranca o sabre e... Mas é aí que tava, meu. Você tem em posição, até o Obi-Wan bota-se em posição, que tem o poder da força como algo poderoso, mas ainda assim a força tem o seu limite. Então, cara, pessoas de mente forte já não caem nessa do truque. Ou seja, sim, creio sim. Eu que o Obi-Wan achou que aqueles caras eram pessoas de mente forte por serem bandidos, né? Por serem caras que tem muito ódio. Não sei se foi isso mesmo. Porque não era só um recurso pro Obi-Wan te convencer de que realmente o Obi-Wan é alguém que... É alguém poderoso, como ele disse, né? Sabe das coisas, né? Sim. Eu quero saber o seguinte, quem atirou primeiro, Han Solo ou o Grido? Han Solo. Han Solo. Na versão original, o Grido nem atira. Sim. Cara, na verdade eu já vi a versão em que o Grido disparava primeiro. Na verdade eu vi a versão que os dois disparavam ao mesmo tempo, se eu não me engano. Só que aí que tá, cara. Pro Han Solo, é o Han Solo atira primeiro, porque o Han Solo não é mocinho, cara. O Han Solo é um mercenário, é um contrabandista. Como eu disse, ele é o cowboy, cara. Ele é o fora da lei. Ele tá ali, cara, ele tá ali jogando pra ele. Então, porra, foda-se pra ele se vai ser honrado ele atirar num cara debaixo da mesa ou não, cara. Não tem essa de, ah não, ele tem que atirar primeiro porque ele é um mocinho, cara. Isso aí foi uma ideia muito errada do George Lucas. De querer vender o Han Solo depois, não, como um cara que defende a moral dos bons construtores. Não, cara, a galera que ele andava é uma galera errada. Ele era um cara. Cara, o Lando ganhou a Cidade das Nuvens no jogo. Han Solo ganhou no jogo do Lando, cara. Então, tipo, porra, não, cara, você não tem um cara certinho. O Han Solo é isso, cara. O Han Solo é o canalha, né? Como ele diz. Ele fala pra Leia, né? É um sabe, canalha, né? Você precisa é de um canalha. É desse que você gosta, né? Você sabe que você precisa de um canalha como eu. E é isso aí, galera. Esses foram, assim, a gente já fez um panorama do filme, porque ficar falando coisa por coisa fica muito chato, né? E é aquilo, o plot do filme, querendo ou não, vai ser o quê? Vai ser esconder os planos da Estrela da Morte e que ele chegue em segurança à base rebelde. Uhum. Né? E uma das líderes do movimento rebelde é a Princesa Leia. Sim, ela é irmã do Luke. Você ainda nunca viu Star Wars? Você nunca viu Star Wars? Então chupa esse spoiler. Ainda não, hein, Obi-Wan. Nessa época aí, né, cara? Spoiler, Bigode, spoiler de 40 anos. Né? Ah, cara, tem gente que pode ser, né? Pro meu filho que não nasceu é spoiler ainda. Pro meu sobrinho que tem apenas 3 anos é um puto spoiler. Cara, e que não vai fazer diferença, né, cara? Vamos falar a verdade, né? Cara, eu posso ser sério com vocês? Não. Eu nunca vou esquecer o dia que eu discuti isso aqui no meu portão de casa. Que o meu ex-melhor amigo, eu cheguei e falei assim... Cara, o Luke é irmão da Lé. Não é nada. Vamos apostar então? Então vambora, vou lá perguntar pra minha mãe. Minha mãe nem é fã de Star Wars, mas ela chegou a ver. Ela fala que não suporta Star Wars, ela não vê a graça. Aí eu cheguei aqui, ô mãe, ah, o Luke não é irmão da Leia? Ela é sim. Aí ele ficou com a cara de tacho. Cara, porque não... sua mãe é o oráculo, né? Ela sabe... Sua mãe é o Jorge Lucas, né, cara? É o Jorge Lucas. Mas ela não estava falando besteira. Mas é isso aí, galera. Tipo, o Star Wars, ele vai ter os personagens muito bem definidos, né? Como o Mamilos e o Ken-O falaram, né? Nós vamos ter o herói, né? O Luke Skywalker. Nós vamos ter um maluco malandrão ali, cheio de gingado, cheio de samba lelê no pé, que é o Han Solo. Nós vamos ter a Leia, assim, o trio, né? Que seria o misto da moça indefesa com ação, né? Não, que ela, não que ela seja uma moça indefesa. Sim, você sim. Vai pensando que ela é uma moça indefesa, ela já pega logo o trabuco da mão do Luke. Não daqui que eu te mostro como faz essa porra, moleque. Na verdade, ela já pega a arma e ela meio que ofende os dois. Ah, esse aqui é o plano de vocês, grande plano. E tipo, ela começa a dar ordem, cara. Ela peita o Chewbacca, tipo, sai da frente, ô tapete. Ô, tipo, você é muito baixinho pra ser soldado do Império. E aí levanta aquela questão, porra, então quer dizer que tá um padrão pro tamanho do soldado do Império, cara? É, vai brincando, né? E a gente nem falou, né, o que acontece? Eles pegam, né, o Han Solo, ele acaba fazendo, negocia ali com o Obi-Wan, né, e com o Luke, né, mas com o Obi-Wan, e eles vão e se aproximam da Estrela da Morte, morte. Só antes disso, Bigode, antes dessa cena aí da negociação, a gente tem a cena da explosão de Alderaan, né, cara? Que tem a apresentação, na minha opinião, de uma figura muito importante nesse filme, cara. Eu acho até que é uma figura meio desvalorizada, assim, que é a figura do Moff Tarkin, né, cara? Que querendo ou não, ele era o cara que mandava na Estrela da Morte. O Darth Vader baixava a cabeça pra ele, cara. É meio escroto isso, pensar isso aí. Por quê? É, cara. Darth Vader baixando a cabeça pra um cara, sei lá. Eu não acho que ele baixava a cabeça muito, não, porque ele. Não, com o Moff Tarkin tudo bem, mas acho que ele matou tanta gente lá no Imperial Destroyer lá, mano. Mas aí é que ele só tava ali a mão do Imperador mesmo, né? Pra vigiar a construção dessa coisa. Só que aí que tá o Mamilos. O que que a Leia fala quando. A Leia fala, Darth Vader, quando o Darth Vader aparece, ela é capturada, ela fala, Darth Vader, já devia imaginar que é... Ah, não, ela vê o Moff Tarkin já na cena da explosão, e ela fala, Moff Tarkin, já devia imaginar que era você que estaria puxando a coleira do Vader. Ou seja, tipo, é ele que tá mandando ali, cara. Então você vê que ele é um alguém que tem muita influência política dentro do Império, cara. Ele realmente é um cara de influência, ele é alguém de extrema importância. O Darth Vader realmente, tipo, o Darth Vader enforca o cara da mesa, mas ele manda parar, o Darth Vader para. Então, cara, você tem certeza que ele é uma figura central naquilo ali. Ele é alguém de extremo importante. Sabe o que parece? Aquela questão ali, parece, eu vou puxar, momento bigodada, por favor, mas não no sentido... É o Darth Vader seria o que era a parte mística do nazismo. E ele tem que submeter às ordens de quem manda mesmo, tá entendendo? Tipo, foda-se que ele tem os poderes Jedi e o caralho a quatro. Jedi não tem turão. Sendo que no último podcast vocês falaram direto, né? Você inclusive, né? O quê? Falaram Jedi. O senhor não escutou isso. Jedi. Jedi não tem flexiona o suplício, não. Tá, mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, é que negócio, cara, olha só. Quem, ali é patente, o Darth Vader obedece e foda-se, tá entendendo? Ele é a arma que tem que ser usada no momento certo. Sim, sim. Tanto que no final é ele que vai pra luta, né, cara? Os pilotos, as coisas, não tava dando em porra nenhuma. É, quem tipo, deu merda, chama o Vader. É, cara, vai lá, vai que eu tô a ver. Melhor, ninguém manda não, né? Ele que vai, né, cara? Não, vambora, você vem comigo, vambora resolver isso aqui. Vambora e foda-se. Vambora e foda-se, é muito bom, cara. Segue, né? É aquilo, a gente tem a destruição da Estrela da Morte, né, da Estrela da Morte de Alderaan. Aí nós temos lá... Cara, eu vou partir pra cena mais importante. Vai, né? Que é a luta do Obi-Wan com o Darth Vader. Você meio que ali percebe que o Darth Vader e o Obi-Wan se conhecem, né? Apesar que... Mas com intimidade, né? Ele fala, velho, você me treinou, né? Ele chega a falar, né, que ele foi treinado. É, antes de você, quando eu acho que eu fui embora, você me deixou, eu era o aprendiz e agora eu sou o mestre. Tem toda aquela parada, o círculo está completo. É. Quando o Obi-Wan morre, você sabe que ele meio que sacrificou, porque senão o Luke não ia... Cara, eu acho que ele se deixa dele, morrer. Sabe? Ele se deixa morrer, o Obi-Wan. Também concordo com o Bigode. Sim, ele faz isso. Ele vê que o Luke não vai deixar ele ali, o Luke não vai sair sem ele, e quando ele não tá mais ali, o Luke só pode ir embora, né? Então... Não, na verdade, ô, Mamilos, o Luke ele ainda fica parado. O que rola é que a Leia que puxa ele. Aí que ele ouve o Obi-Wan falando, corra, Luke. Aí que ele mete o pé, mas ele se eu não me engano, ele... Eu acho, cara, que era que o Obi-Wan viu que chegou, apesar dele querer treinar o Luke, ele viu que chegou a hora dele, cara. A hora dele se juntar à força era aquela ali. Cara, é bem aquela cena bem escrotou falar agora, né? É você saber aceitar a sua morte, né? Sim, exato. Porque você vai continuar vivo ainda. Uhum. O Obi-Wan, ele tem... Ele foi safado, então. Aquele... Oi? Ele já sabia que ele ia continuar vivo, então ele... Ah, força, morre mesmo. É, cara, aquela questão do Jedi se unindo à força, cara. É toda a parada. É você aceitar o seu destino e após isso, em paz, né? E com isso você se junta à força. Foi o que aconteceu com ele. É, tem essa parada dessa mitologia, assim, no, na questão do Jedi, cara. Realmente. É porque como o Bigode falou, querendo ou não, como o filme ainda ele é muito inicial... Cara, você não tem todas essas nuances no primeiro filme. Você vai começar a perceber isso quando você já viu o Senhor Império Contra-Ataca, no Retorno de Jedi, que já tem um aprimoramento sobre os conhecimentos da Força. É complicado, porque, tipo assim, você vê, né, e, cara, quando tu vê o Obi-Wan morrendo, pra mim foi tipo, não, não morra, foi mestre! Foi o nodo da Chivir, né? É, aí ele morre e você fica aquilo, cara, fudeu, e agora? Quem vai ser desse moleque? Quem vai ser? Quem vai criar, né? Quem vai criar esse menino, cara? E quando o Luke tá na Next Wing e você escuta o Obi-Wan falando assim, cara. Usa força. Caralho, é muito foda, cara. É arrepiante, velho. Usa força, Luke. Confie em seus instintos, né? Chega a falar isso, porra dessa. Não, cara, é sensacional, cara. Quando você, porra... É você confiar em você, sabe? Não é só a questão, como você fala, da força ali. É, cara, se concentre e faz o melhor que vai dar certo. É sensacional. E pro Luke dá aquele acalento, cara. É o mestre dele falando com ele. Não é à toa que de início ele não percebe aquilo. Ele não entende que é o Obi-Wan. Até que o Obi-Wan fala, porra, moleque, sou eu, presta atenção. Usa força, porra. Né? E é o momento que o Darth Vader vê que tem uma coisa estranha. Porque o Darth Vader, ele sabe que o Luke tá usando a força. Ele fala, né, a força é forte neste. Ele sente. É. E a gente tem ali a redenção do Han Solo, né? O Han Solo vê que ele não pode deixar o Luke ali. Aí foi aquela parada que vocês falaram na camaradagem, né? Sim. Ele volta pra encontrar o Luke. E você tem tudo aquilo, né? Ele concentra, vê a força, né? Ele sente ali, né? Que ele pode fazer aquilo e destrói a Estrela da Morte, cara. Sim. É muito legal, cara. É muito legal. Eu só deixo aqui, cara, uma. Nessa parte, cara, essa sequência toda do final da Estrela da Morte, cara, que é o Luke no fosso da Estrela da Morte, ele sendo perseguido por Darth Vader, o Han chegando, o Obi-Wan falando, cara, que é uma sequência incrível, cara, muito bem feita. É que, cara, a última dublagem feita aí pelo senhor Guilherme Briggs... Para de falar mal do Guilherme Briggs! Que é isso, cara? Mas, cara, o cara, ele cagou pra mim uma das melhores frases do Han Solo nesse filme, que é grande tiro, garoto, foi um em um milhão. Tipo, ele dando... Tipo, mostrando novamente aquela da camaradagem, né? Tipo, caraca, você fez uma parada que ninguém vai fazer. E, cara, ele simplesmente cortou essa frase do filme, cara. Ele botou como? Ele botou, é isso aí, garoto, muito bom. Tipo, porra, como assim, cara? Parada genérica é essa, cara? Cara, era os anos 80, cara. Aquela parada galhafona. Porra, caralho. Mas ainda assim é uma frase muito foda. Tão significada do caralho, tipo, porra. Sim, é por isso que eu volto a falar aquilo, cara. A melhor coisa que a Disney vai fazer, se o George Lucas não destruiu, é lançar em Blu-ray a versão original do filme. Sim. Sem essas merdas aí do George Lucas ter remasterizado, apesar da gente estar falando de dublagem. Sim. Mas é relançar aquilo tudo, o antigo. Você ter a oportunidade de ver o filme original. Não é você ver aquele, coxa de retalhos. É porque, ó, o Wookiees não piscam, cara. Então ele queria que os caras piscassem e ele fez tudo, sabe? Ele é um puta que parece. Essa de Wookiee não piscando. Cara, no episódio 6, os Wookiees, eles não piscavam. Eles não piscavam. É, o Will, que eu acabei falando. Você vê que eu acho que o Chewbacca também não pisca, não. Mas a pisca, tem o olho do... Sim. Aí que tá, cara, uma das alterações incríveis que o Jorge Lucas foi fazer, botar os Ewoks pra piscar, cara. Tipo, ele falou isso como se fosse uma grande revolução. Não, não, agora eles piscam, olha só que legal, eles estão mais vivos pra mim agora. Como se eu tivesse disparado nessa porra, mas tudo bem. Jorge Lucas, puta merda. É, cara, é aquilo, como a gente já falou inicialmente naqueles primeiros podcasts sobre a trilogia nova, como é que acaba o episódio 4, né? Uma grande festa, todo mundo ali recebendo medalhazinha, né? Exceto o Chewbacca. Exceto o Chewbacca. Eu acho isso muito comum, velho. Nem na remasterização o Chewbacca ganha a medalha. É porque ele não é humano. Na minha cronologia pessoal ele ganhou também. Ele ganhou uma noite com a Leia, por isso que ele não ganhou a medalha. Ele ganhou um afago na orelha, né? Tipo, bom garoto, é isso aí, muito bom. Toma com biscoito. Toma um biscoito de Scooby aqui. Isso aí, né? E a gente acaba daquele jeito ali, bum, acabou. Uhum. Vai ter um episódio 2? Sim. Vai ter uma continuação? Não, calma, Jovem, calma. Tá. Né? Vamos ter uma continuação? Aquele filme vai ter uma continuação? Sim, vai ter, né? E a gente já começa um novo filme ali, né? No espaço de novo, né? Uhum. Mas o episódio 4 ele é feito pra não. Pra não ter continuação, né? Ele deixa meio que dar um final, tipo, ia ganhar, mas a Estrela da Morte acabou, mas ainda assim ele deixa o Darth Vader solto no espaço, né? O Darth Vader ele é o único que não morre na questão lá da explosão da Estrela da Morte, né? A nave dele fica flutuando no espaço. E você tem aquele negócio, ah. Acabou, a gente tá em festa, legal, ganhamos o Império. Então, tipo, se desse merda, você tem um filme fechado. Se desse dinheiro, você tem uma continuação, porque o cara ficou solto. É. E a gente foi uma... Não, pode falar. Gente. Não, pode falar. Não, me perdi aqui. Vai. A gente tem um filme começando, né? Do modo clássico, vai começar sempre. Começa com um resumozinho que aconteceu na história. Uma Sim. cena no espaço e um robô caindo num planeta todo de neve. Sim. Né? E a gente é introduzido ali ao Han Solo, né? E o Luke e o Chewbacca, né? Que eu nunca esqueci, cara. Eu adorava ficar falando Echo 5! Echo 5! Não sei o que lá! Né? Sim, não, cara. Na verdade, ô, amigo, o que você já viu de interessante em toda essa mecânica desse segundo filme é que o primeiro. Na verdade, uma coisa que a gente não chegou a comentar quando falando de Uma Nova Esperança é que na primeira versão dele, o nome era só Star Wars. Você não tinha o episódio 4 ali. Isso entrou depois. Mas já no Império Contra-Ataca, você já tem ali o episódio 5, o Império Contra-Ataca. Tipo, é o primeiro... Tio, pera aí, mas aquele lá é o primeiro, esse aqui é o quinto? Como assim? Aí depois que tem Jorge Lucas explicando a porra toda. Não, esse aqui é o episódio 4, bababá e tal... E o mais importante, cara, durante os letreiros subindo, o letreiro já te avisa que aquele filme se passa 3 anos após o último. Ou seja, você já viu que recorreu alguma coisa ali. Tipo, você tem 3 anos assim, cara, caralho, o que aconteceu? Os caras estavam na floresta, agora estão na neve. Tipo, o Império tá vencendo de novo? Como assim? Cara, você tem toda essa mítica dentro desse filme. Né? E a gente vê ali, né, tendo que ser feito uma cena pra justificar o machucado do Mark, né? Ele bateu o carro, né? Sim. Não foi acidente de avião? Não, foi de carro. Não, acho que, se não me engano, foi pra gravação de uma série até, cara. Ele bateu o carro no poste, ficou com o rosto todo cortado. Aí, a partir daí, o Jorge Lucas inventou essa cena aí do Wampa, se não me engano, que é o nome dele. Dando-lhe um porradão. E ele usando da força ali, né? Sim. Aparecendo o Obi-Wan, né? Uhum. Vá para Dagobah. Lá tem um velhinho maneiro. Lá tem um coroa. Lá tem um velhinho maneiro. Lá tem um coroa que usa droga. Cara, não, eram os gases do pântano. Gás do pântano, né? Que deixou ele doidão. Cara, uma coisa que o Bigode falou dessa cena do Luke aí, cara, eu acho muito interessante, cara, pra mim foi um impacto, foi, caralho, ele tem poderes, cara, como assim? Como assim esse moleque tem poderes? Cara, eu não tinha visto o episódio 4 quando eu vi. Cara, então eu fico imaginando, imagina pra quem viu o episódio 4, cara, tipo, é só o Luke mexendo com o sabio ali sem saber a força. Cara, o impacto, caralho, esse cara agora tá usando a força? Como assim? Aonde que ele aprendeu isso? Se o mestre dele morreu. Então você já tem toda a questão de, cara, o Luke de algum modo já tava treinando. Tipo, sim, sim. Ele sozinho ou não. Então você já tem essas nuances no filme. Cara, aconteceram coisas. E, tipo, esses personagens eles estão já evoluíram e eles ainda estão evoluindo. E você... tem uma coisa interessante que o Han Solo pega o sabre de luz e usa ele normal, né? Ah, sim. Pra abrir a barriga do Tom-Tom lá. Assim. É, Tom-Tom. Cara, eu posso falar uma coisa pra vocês? Pode. Quando eu vi aquela cena do Luke dentro daquela parada, se recuperando, sabe qual a primeira coisa que me veio na cabeça? Mano, dá pra fazer um filme do X-Men e colocar igualzinho o Wolverine, cara. Olha aí, ó. Olha aí, o bigode, eu sou pequeno lá do Marvel. Cara, na época eu era mais gatinho, cara. Cara, o bigode já escutou pagode, cara. Caralho. É, por incrível que pareça, o bigode era mais eclético do que hoje em dia, mas tudo bem. Isso fica para uma outra ocasião. É, outro podcast. Né? A gente tem ali, cara, o Luke, né? E o que é mais legal é que você vê o Han Solo flertando com a Leia, né? Ela vem dar um beijinho no Luke, cara, na boca, e eu fiquei de cara quando eu vi aquilo, cara. Eu, caralho, maluco, como é que pode isso? E ele botando a mão na cabeça. É, pois é. Cara, na verdade, esses alfinetados entre o Blue, não sei se era a ideia do Jorge Lucas fazer um triângulo amoroso. Cara, essa alfinetada você já começa no episódio 4, quando o Han Solo e ele estão lá na nave, a Leia briga com o Han Solo pra variar. E aí, tipo, o Luke fica meio que dá apoia ela e tal, aí o Han Solo dá uma risada. Aí ele vira, então, o que, que você acha dela? O Han Solo já saca, né? Pô, o moleque gostou da princesa, vou dar uma sacaneada aí. Tipo, ela é chata, mas tipo, vou dizer que ela tem coragem. Eu acho isso até muito legal. Tipo, o Luke já fica meio cabreiro. Mas e você, o que você acha? Você acha que ela é um cara como eu? Aí o Luke fica todo tímido, fala que não. Você já tem essa parada. Acho que a ideia do Jorge Lucas era fazer um triângulo amoroso. Só que a algum ponto isso... Muito errado, né? Não, pô, mas aí que tá. Ele não tinha ideia da irmã. Nossa, não, tinha sim, porque ele já planejou tudo desde o episódio 1. Ah, é, né? Os 9 filmes, né? Assim como aquele Stone Trooper batendo a cabeça lá no episódio 4. Não, isso aqui é erro do clone. É erro do clone, porque o Jango Fett batia cabeças no episódio 2. É. Nossa, caralho. Cara, que velho escroto, cara. Esse planeta de neve aí, Roth, é a nova base rebelde, né? Sim, sim. Sim, que me faz pensar se o Império não pegou pra ele, né? Porque a gente vai ter isso agora no episódio 7, né? Vai ter? A base do Império vai ser num país todo de neve. Não, mas você tem floresta, o Bigode, nesse planeta. Te dá a entender que ele é habitado. Cara, o planeta... Lembra que eu li pra vocês? Não tem aquela cena que o Império tá... num planeta de neve, fazendo tipo um comício, eles vão atacar. Ah, você tá achando que é lá, né? É, porque o Império toma aquilo lá. Quem disse que eles já não ficaram com aquele planeta? É, teoricamente. Aí eu que eu não sei. A parada, como a gente falou, né, cara, com a entrada da Disney, o contexto mudou todo. Mas muito que se tinha no universo expandido é que o planeta tinha sido abandonado. Nem pro Império aquele planeta tinha valor. O único valor que tinha era espantar os rebeldes e alguns dados que tinham lá, e os dados. Não eram tão importantes. Mas se nós pegarmos aí aquela questão mitológica aí, é viajar demais na maconha, e tipo, olha, esse aqui foi o lugar que logo depois que a gente voltou, a gente tomou deles. E eles fugiram. Talvez pro novo império, né? Isso seja um... Mas aí é que tá. Seja um símbolo aquilo, né? Eu tô trabalhando muito com a ideia de símbolos, cara. Que esse filme, pra trazer a questão da nostalgia. Faça isso, tá entendendo? Sim, mas aí que tá, Bigode. Então não seria mais fácil eles ficarem com o Yavin 4, que de certo modo dá a entender que o Império tomou aquilo lá? Porque, tipo, dá a entender porque pros rebeldes terem que sair de lá pra se esconder em Hoth, é porque alguma merda deu no outro planeta. Querendo ou não, o Império sabia que eles estavam lá. Não, sim, mas quem garante também que vai aparecer? O Império fazendo tudo isso mesmo. É. A gente vai ter ali um retorno do novo Império, sim, mostrando esses locais. Ó, isso aqui foi importante pra eles. Agora é pra gente. é pegando ali na questão da mitologia agora. E só abrindo um parêntese aqui, que me veio na cabeça esses dias, que eu esqueci de falar com vocês. Não tem aquele local que aparece cheio de bandeiras que... Sim. Eu acho que já tô imaginando o que você vai falar, mas completa aí, cara. O Han Solo tá levando eles pra... É a nova base rebelde, aquilo lá. Ah, não. Pensei que você ia falar que aquilo ali é Yavin 4, cara. Aquilo lá é quando a Rey vai entrar e vai ver a Leia. É? Ah. Eu tenho quase certeza. Cara, eu não sei. Só sei que eu... Sempre quando eu vejo essa parte dessa cena, eu fico... Caralho, isso aí não é Yavin 4, não, cara. Tipo, eles voltaram pra ali porque, porra... Ali é o único lugar onde eles conseguiram ser vitoriosos. Você vai ter essa parada desse símbolo. Tipo, assim como o Império vai ter... pelo menos como o Bigode especulou, vai ter Hoth como um planeta deles. Olha, aqui que a gente ganhou, acabou com os Zé. Cara, eles vão ter Yavin. Pô, aqui é o nosso símbolo de esperança. Foi aqui onde é a primeira vez que a gente ganhou deles e vai ser a partir daqui que a gente vai começar tudo de novo. É, eu tô pensando nisso, cara. E era pra ser. A gente ia. Desculpa aos ouvintes, aos colegas. A gente ia falar só dos episódios clássicos. Mas é porque me vem isso na cabeça, cara. Caralho. Desculpa, galera, que eu tô jogando. Como é que eu vou falar dos episódios antigos sem ser maçante? Fazendo pra mim isso, cara. É pegar símbolos. Porque o trailer começa com o capacete ali do Darth Vader. É um símbolo. A gente tem a questão ali do sabre, talvez, do Darth Vader, ou o sabre do Luke, azul aparecendo. É um símbolo. Quem não garante que os planetas... dessa trilogia clássica que a gente gosta e é a que vale, não vão ser apresentados como símbolos ali, o novo império usando como símbolo. Uhum. De, olha, isso aqui agora é nosso, vamos foder com eles aqui. Sim, né? Mas tá bom, isso aqui não é um episódio sobre o despertar da força, a gente ainda vai fazer. O que eu quero falar com vocês é o seguinte, o que vocês acharam quando vocês viram o novo episódio aí? Meu, você não quer falar não, cara? Eu não escutei, desculpa. Quando tu viu o episódio 6, assim, já é um filme totalmente diferente, né? Tem dinheiro no filme agora, né? Episódio 5. Cara, não, como... Perdão, episódio 5. Ah, o episódio 5 é o meu preferido. Eu assisti depois do 6, né? Eu fui assistindo 6, 5, 4. Mas, cara, o que eu mais gostei do episódio 5 foi o investimento que eles fizeram em tudo, sabe? Você vê que ali eles têm uma preocupação muito grande com a base de rebelde nova de Roth, né? Não é só um cenáriozinho dentro de sala, igual é no 4. Você vê que tem um investimento na fantasia dos Stormtroopers, do Darth Vader, na Millennium Falcon também. Ele aparece muito mais lugares lá dentro, sabe? Eu acho que esse esmero que ele tem no episódio 5 me atraiu bastante. E a conclusão da história, né? Que o episódio 5 também acaba... sozinho, você não precisa ver o resto, sabe? Aí que tá, ô Mamilos, discordo de você nessa parte, porque o episódio 5, ele te entrega que vai ter sim um episódio 6. Ah, não, sim. Ele te entrega de bandeja que, olha, a gente, acabou tudo muito ruim, tipo, é o Luke meio tristão, cara, ele é meu pai ou não é? É a Leia, perdi o grande amor da minha vida. É o Lando, porra, eu tenho que compensar. Eu traí meus amigos e estou vestindo a roupa do Han Solo. E, cara. Cara, ninguém entendeu isso até hoje. Eu acho que é o uniforme da minha foto. Cara. E pior, cara, tem história do universo expandido após isso, que é ele usando essa roupa, cara. Muito estranho. Entendeu? Olha, a gente vai finalizar essa história. Realmente não tem como o filme acabar no episódio 5. O episódio 5 ele te entrega tudo ali, que vai ter um final. Aquilo vai se encerrar de alguma maneira. Sim, cara, e é o episódio mais escuro, né? Sim. É o episódio, realmente é o Império contra-ataca. Uhum. Não acaba bem. Por sinal, né, cara? Porra, The Empire Strike Back, cara. Pô, Jorge Lupa de ser um filho da puta com uma cara. Ele sabe escolher um nome, cara, pro filme. Ele sabe escolher nomes impactantes. Porque, assim, você não tem um episódio que acaba bem. Enquanto a nova... Olha só o nome. A Nova Esperança. Quem é a Nova Esperança ali? É o Luke. Esse é o Império contra-ataca, cara. Então, tipo assim, beleza, vocês venceram aquela batalha, vocês acabaram com a nossa super arma, mas a gente vai voltar e vai botar na bunda de vocês. E o Império volta, cara. E ele já, você é aquilo, você já tem uma cena do Império tomando a base. É como, olha, isso que aconteceu foi um golpe de sorte de vocês, né? Eles tomam uma base rebelde. O Luke, teoricamente, se você parar pra pensar, se isola. Sim. Porque ele vai ter que treinar com o Yoda. Aí você vê aquele, porra, que cara é esse aqui, cara? Quem é esse Muppet Baby? Não, pera aí, Yoda. Acho que até que a gente pode pegar a parte do Yoda pra falar a parte, cara. É a parte mais foda do filme, sim, cara. Cara, a gente já vai entrar nele aqui, cara, se puder. Então, cara, tem que dizer, cara, não tem como. Até mesmo quando eu falei, foi o primeiro filme que eu assisti, tanto que eu, tipo, não tenho essa impressão com o Mamilo. Se bem que o Mamilo viu ele após o episódio 6, né? Mas, e, cara, a presença do Yoda no filme, cara, é algo muito incrível, cara. É algo muito... Você, o Bigode brincou que é um boneco. Cara, mas ali pra você, você assistindo aquilo ali, cara, parece que realmente aquilo ali tá vivo, tá vivo, cara. Realmente, sim, é muito bem feito. Sim, cara. Tanto a cena que ele tá meio doidinho, reclamando com a repetição do velho Gagá, quanto na cena que ele tem aquela mudança repentina, cara, falando que guerra não torna grande ninguém. Falando sobre o lado... Quando o Luke fala assim, ah, então você é o Yoda, ele faz aquela carinha de sei tudo, tá ligado? Ele fecha o olhinho e curva o ombro. É, sim, cara. Isso é sensacional, velho. O Frank Oz é foda demais, mano. Cara, uma curiosidade. Tentaram, cara, o George Lucas tentou de tudo pra jogar o Frank Oz como o melhor ator coadjuvante. Mas, cara, a academia não aceitou, cara. Cara, não, mas isso é um boneco, cara. Não é ele. Se fosse ele interpretando, ele ali vestido de mestre, talvez a gente aceitasse. Mas não, cara, é um boneco. Cara, a gente... Vamos só... Desculpa que eu te cortar. Fala. Andrew Serkis, cara. Só que aí é que tá, ô Bigode. Isso entrou muitos anos depois, quando a tecnologia se tornou algo muito mais... O que eu quero dizer é que nem ele, cara, como César... Cara, ele é um puta ator. Você vê os movimentos ali do César e tudo mais, cara, no filme. Sim, ele, se eu não me engano, tá no episódio 7. Ele tá no novo filme. Por isso que eu falei, Andrew Serkis, cara. Ele vai ser o... É, falam que ele vai ser um cifodão, né? Eu não sei. Vai ser um também, e você cifodão, não... né? Cifodão, né? Cifodão vai ser o nome dele, né, cara? Se tinha um cifudias, né, cara? É, ele vai ser um cifodão. Cifudias, não. Mas, cara, é aquilo, cara. Você vê outra. Se você, quando eu vi o episódio 1, voltando ao episódio 1, e você vê o episódio 5, cara, o Yoda do episódio 5 parece ser muito mais novo que o episódio do episódio 1, cara. Apesar de estar gagá. Caralho, aquele Yoda. Episódio 1 parece que ele tem AIDS, né? Caralho, aquele Yoda do episódio 1. Puta que pariu, cara. Você viu que é de mentira. Cara, mas as cenas dele são muito bem. Cara, a sabedoria que ele passa. Cara, eu acho a cena muito bonita, cara. Como que ele anda, como sim, ele sobe no, na cama, sabe? Sim, cara. É muito incrível, mano. Um boneco de plástico, velho. E, cara, o mais foda de tudo, cara, ele te ensina, cara. Tipo, querendo ou não, o que ele tá falando pro Luke, como o Bigode botou no começo, cara, é você meio que é o Luke, cara. Então ele tá, ele tá ensinando pro Luke, tá ensinando pra você também, cara. Ele tá mostrando que você tem que ser paciente, que você tem que tá em paz, que você não pode deixar a raiva influenciar suas decisões, cara. Que há momentos que você tem que esperar. Cara, e isso é muito bonito. Opa. Isso é muito bonito, cara. É, tipo, é um negócio como, cara, como que eles conseguiram criar algo tão incrível, tão bonito, cara, dessa maneira. E querendo ou não, Star Wars, o episódio 4 era um blockbuster, né? E, cara, não, o episódio 5 ele toma uma dimensão totalmente diferente. Ele é totalmente mais denso. A sim, gente também tem que agradecer que a direção não é do George Lucas, né? Sim, cara. Sim, agradecer muito por isso. Sim, cara, o diretor, ele veio com... Infelizmente, não lembro o nome dele agora. Não lembro. Também não. Eu vou procurar aqui, ver aqui com o Google aqui. Pera aí, só vou consultar a força aqui rapidinho aqui. É o Ivan Kishner, acho que é o nome, Kishner, sei lá qual é o nome do cara. E, cara, ele realmente soube dar uma direção. Ele falou, tipo, ele tinha um roteiro do George Lucas, vira e mexe o George Lucas ia dar um pitaco ou outro. Mas, cara, ele já veio com uma ideia de como seria esse filme. Ele mesmo, dizem que muito da carga sombria vem mais dele do que do George Lucas, né, cara? Direção de cena, de ação também, né? Sim, cara, tudo dele. E, cara, é, querendo ou não, o episódio 5 é o melhor filme de Star Wars até agora, cara. Não sei com o episódio 7, 8 e 9 o que, que vai acontecer. Mas, cara, o episódio 5, ele tem uma composição muito bem planejada. Eu acho que nem filmes de hoje tem uma composição daquela. Não sei se o B-Boy vai discordar comigo aqui com a carta. Não, cara, o melhor filme é, com certeza, o episódio 5, cara. Eu vou ter que falar isso pra vocês. É, de boa, é episódio 5, Poderoso Chefão 2, The Dark Knight, sim, e De Volta para o Futuro 2, pra mim. Não, é aquilo, são os filmes bons, cara. Sim. Cara, a gente ia fazer um top filmes aqui, né? Não, precisa, não, questão dos dois. O segundo filme, geralmente, é o legal. Sim, e... eu já vi essa questão. Tem um gráfico disso, cara. Pega vários filmes, cara, sempre o segundo é o mais top. Tipo, Exterminador do Futuro também. Qual que é o melhor? É o segundo, cara, que é o que todo mundo baba o pau. Que é lá, tem Guns N' Roses, Schwarzenegger falando Hasta la Vista Baby. Cara, tem todos esses elementos. Realmente é constante isso. Né? E, cara, é muito legal. Ainda tem aquela cena também, ó. Se você levar pro lado negro, você vai virar o Darth Vader. Sim. É, sim. Cara, a cena da árvore, né, cara? Boa, muito boa, cara. Aquela cena tem um impacto foda, né? É o Luke com medo todo, desesperado. E por ver o Darth Vader, o Yoda já tinha avisado, ó, leva o seu sabre que você vai precisar. E, cara, quando ele corta o Darth Vader, cara, é ele ali. Tipo, como assim sou eu, né? Ele mesmo não entendeu ali. Tipo, você pode até ter entendido. Mas, cara, o próprio Luke, ele não entendeu. Pera aí, como assim sou eu? Cara, isso é muito bom. Ele trabalha muito com essa questão da filosofia Jedi. Realmente é o filme que se aprimora na questão da força. Né? E como a gente falou, né? Aí a gente vai pra Cidade das Nuvens, né? A gente tem aquela cena ali que é interessante também. Bespin. É... Hã? Bespin. Bespin, Cidade das Nuvens. Não, o planeta, se não me engano, é Bespin, mas o local é Cloud City mesmo, tá certo? É, Cidade das Nuvens. Né? A gente é introduzido ali ao único negro do universo Star Wars. Nessa fase, né? Já que o primeiro negro do universo já havia morrido, né? Que foi o Mace Windu, né, cara? É verdade. Aí surgiu um novo, né? E é interessante, né? Você vê ali o Lando, você não sabe quem ele é, né? Ele dá a entender que ele vai trair eles, mas depois você vê que é brincadeira, mas na verdade não é. Né? É o Império ali no rastro da galera que fudeu com ele, cara. Sim, cara. Cara, o que eu acho muito interessante nessa aparição do... Primeiro que eu acho o Lando um personagem muito foda, cara. Ele é um personagem muito bom, ele tem histórias no universo expandido muito boa. Cara, depois que ele entra pra Rebelião, ele se torna alguém importante pra Rebelião. Mas, cara, quando ele encontra com o Han Solo, você já tem aquela brincadeira de amigão, tipo, de você xingar o seu amigo. É, sou filha da puta e tal. Cara, que ele chega, ele é, olha, você tá me devendo. E aí, do nada, de cara de bravo, ele fica feliz e ele fala, seu velho pirata, que não sei o quê. Aí brinca, não, você roubou essa nave de mim. Não roubei não, ganhei honestamente. Cara, eu acho isso muito interessante do personagem. É um personagem que eu acho até uma pena ele não estar nesse novo filme. Quem sabe, né? É, não sei, cara. Aparentemente parece que não, né? Tanto que tava lá na reunião de roteiro, ele não tava, né, cara? É, tem isso também, né? Elemento surpresa, quem sabe, né? Pô, isso é uma puta surpresa, né, cara? Você ter o Lando no final, né, cara? Porra. O Finn sendo filho do Lando, né? Porra, cara. Já saiu esse boato, né? Aí, cara, Lando. É, ok. É. É legal que a gente tem aquela discussão, né? O Luke, ele sente que a Leia e o Han Solo estão em perigos, e o Oda adverte ele: você não deve ir, você não deve interferir lá. Treinamento, né? E se você for lá, você sabe que vai dar merda, vai dar ruim. Porque você vai encontrar ele, você não tá preparado pra lutar contra ele ainda. Exato. É. Não, é verdade, ele fala assim: que ele só pode se tornar Jedi quando ele matar o Darth Vader, e quando ele fala que ele não pode fazer isso porque ele é o pai. Ah, isso eu não sei, desculpa. Eu ia falar isso agora. Não, agora eu me perdi, porque que eu... Não, sim, não, é que ele confundiu isso, a cena do episódio 6. Ah, tá. No episódio 5 foi mais a questão de desespero do Luke. Tipo, o Yoda garantiu que ia ficar tudo bem. O Yoda falou, não, você tem que ficar aqui e terminar seu treinamento, porque você terminando, você vai ter força pra ganhar ele e salvar os seus amigos. E ele foi apressado. Novamente aquela questão, a força não é algo que... Você tem que, como que eu posso dizer, acelerar o processo. É. Você sempre, ela tem que estar junto com você. Você tem que sentir ela. O Luke não prestou atenção no final. Acho que a maior marca disso é a cena da nave, né, cara? Ele não levanta a nave e o Yoda simplesmente consegue fazer aquilo. Cara, eu acho que o Yoda não devia nem levantar a mão pra levantar a nave. Só podia fechar o olho, tá ligado? Ele chegou a levantar a mão? Não lembro. Levanta a mão. Eu lembro que, sei lá, na minha visão ele ficava só de olho fechado, realmente levantando só a cabeça. Tipo, pra mostrar isso, o poder. Isso tem uma coisa de Jedi, né, que não... Pra que você vai levantar a mão se você controla com a mente? Que pra fixar, né, querendo ou não, a força tem muito de concentração, né, cara? Então meio que, sei lá, botando a mão, tô fixando naquele alvo, de algum modo. É, cara, é maneirismo, né, cara? Querendo ou não, fica mais bonito pra quem tá assistindo, né? E, cara, realmente, é você ter um Luke saindo, né, daquele treinamento dele pra ir lá salvar, cara. A questão de desespero, cara, quanto mais o filme ele vai andando, ele vai ficando mais escuro, mais sombrio, mais desesperado. Parece que você tá acompanhando os personagens. Quando tem lá a cena do Han Solo indo pra, virando carbonita, cara, que você tem um clássico, eu amo, eu sei, né? Sim, cara, eu te amo, sim. É, aquela cena totalmente improvisada, né, cara? Que o Harrison... Improvisado. É, todo mundo de saco cheio, o Harrison falou, eu sei. Você vê, novamente você vê, né, cara? O Han Solo, ele não é o herói. Ele é o canalha, né, cara? Então, não, e eu acho que aí a gente também tem... Desculpa, a gente tem outro problema aí. Nós temos introduzido um personagem que a gente não tem relevância nenhuma dele durante esses episódios, que é o Boba Fett, né? Eu não ia nem falar dele, cara. O Boba Fett é só aquele personagem que fica ali no canto da câmera, cara, pra vender boneco. Porque, tipo, o episódio 5 é o episódio que tem os absurdos do boneco, cara. Tem um boneco de um cara que aparece na cena de um frame, que é um cara levando um botijão de gás, cara. Tipo, cara, o nome do boneco é Will, do cara é Will Erud, eu acho que é o nome dele. É, aproveitando que o Kenyon falou, né, sobre vários personagens ali aparecendo bonequinho, tem um post que eu fiz sobre bonecos, né, na indústria do cinema. Cara, era um absurdo. Na época de 97, porra, só pra vocês terem ideia, a gente tinha lá o Luke normal, o Luke Stormtrooper, o Luke treinando com Yoda, o Luke com roupa de piloto. O Luke sem braço eu nunca tinha visto, não. Já vi. Tinha o Luke do episódio 7. Sim. Não, do episódio 6. E eu só lembro disso agora. O Han Solo, a gente tinha um Han Solo normal. O Han Solo do episódio 6. O Han Solo da neve. O Han Solo de carbonita. Bilode, digo mais. Atualmente você tem um Han Solo soldador, cara, que é muito bom. Cara, lembra aquela cena que tem aquela cena que ele... Então... Cara, tem um vídeo de um camarada do... Eu esqueci, eu acho que é Pablo alguma coisa o nome dele, que é o cara do Quatro Coisas. O primeiro vídeo dele é sobre Star Wars e ele bate nessa tecla desses bonecos, whatever, esses bonecos tanto faz do Star Wars, cara. E ele mostra o Han Solo soldador, o Will Erud, cara, o C-3PO que solta o peito dele, cara, é tipo umas paradas muito absurdas. É um absurdo isso. E você não tem um boneco do Lando, cara. Tem um Luke jardineiro também, mano? Deve ter. Deve ter o Luke. Uma nova esperança que você tem o Luke normal, que é o Luke tipo na Estrela da Morte, que é ele com uma arma de gancho e um sabre de luz. É, esse é o que eu tenho ainda até hoje. Você tem o Luke Stormtrooper, você tem o Luke treinando na nave do Han Solo. Cara, mas o Luke com o Stormtrooper era maneiro, o capacete saía, cara. Ah, mas será, cara, o Stormtrooper é com a cabeça do Luke, cara, só isso, porra. Cara, você tem também, ó, Bigode, o Luke, quando tá dando banho de óleo no R2-D2 e C-3PO, que é só ele com uma, que ele tá brincando com uma nave, né? E, tipo, tem um boneco só dele com essa nave, cara. E, tipo, caralho. É horrível. Luke com Land Speeder, caralho. O George Lucas é muito ruim, era muito mequetrefe, cara. Filha da puta. Ele vendia, né, cara? Porque tinha um trouxa aqui pra comprar, né? Não, mas aí que tá, cara. Você só comprava um Luke. Tem o cara que comprava os 5. Tipo, eu comprei, cara. O que eu pude, eu comprei. É tipo, tem o Obi-Wan normal, Obi-Wan de capuz, Obi-Wan... Obi-Wan fantasma, não vinha tem, nada. Tem, cara, não. O Obi-Wan fantasma era o Obi-Wan vestido de azul, cara. Azul, né? É todo azul. Puta, né? Vista de brinquedo. Puta que pariu, cara. Eu bato hoje, fazem, cara. Ah. Episódio 6 tá aí, cara. Você já tem Boba Fett, você já tem o Luke do episódio 6, você já tem Rey na moto pendrive, Rey fora da moto pendrive. É foda, né? O Luke velhão, só. Sei lá, não sei como vai ficar. Eu não sei nem se eu vou comprar boneco dessas paradas. Claro, eu óbvio que eu vou comprar o Kylo Ren, cara. Você já tem, né, seus filha da puta? Tudo, eu já tenho. Tudo putinho do Kylo Ren nessa porra desse blog, cara. Porra. Ah, vai tomar no do seu cu. Vamos continuar a porra desse cast. E é isso, cara. É um episódio mais denso. Dagobah é escuro. O Luke lutando com Darth Vader é escuro. E não é uma luta qualquer, é uma luta com diálogo, né? É, parece luta de desenho japonês. É os caras lutando. O cara dá uma porradinha e fica, você sabe, né? Eu peguei a sua mãe. Não, você não sei. Vejo que tendo muito desde a última vez que nos encontramos. É. Essa nem é minha forma final. Eu vou, tipo assim. Essa luta durará 5 minutos, né, Manu? Essa luta do Luke pra perder o braço durou 5 episódios e eu não consegui ver tudo por causa do World Trade Center. Tudo um pá! Nossa. 500 referências, né? A máquina de referências aqui, né, cara? Capitão América perdidão, sabendo pra onde vai. Tá aplaudindo de pé, porra, essa referência, cara. Ele tá aqui. Cara, mas eu acho muito foda essa luta do Darth Vader, porque ela tem um elemento, acho que chave. Além de você ter toda aquela coisa do Darth Vader tentar puxar o Luke pro lado negro, tipo, junte-se a mim, e, cara, vamos derrotar o Imperador, nós podemos governar a galáxia. Cara, você tem o Darth Vader lutando usando a força, cara. E, tipo, ele faz aquilo que o Mamilos falou que o Yoda poderia ter feito. Cara, você não vê o Darth Vader movendo a mão dele pra jogar as coisas no Luke. Tá, tipo, ele segurando, sabe, e o Luke, aí daqui a pouco o Luke vai atacar ele e toma o, sei lá, a lixeira na cabeça. Que é vem lixeira, o extintor, né? É, um extintor de incêndio, bate na cara dele, daqui a pouco ele voa pela janela, cara, você tem tudo isso. E é muito bem trabalhado, cara, fica muito bem incrível. Combina com a cena. Sim. E é elegante o jeito que ele usa o sabre, né, com uma mão só. Cara, dizem que o Jorge Lucas reclama, né, cara, disso, né? Sim. Ele é tratado, diz que ele é tratado com o diretor por conta disso. Que cara, mas você mostra ali. É foda, ele usa uma mão só, né? Não, mas você mostra ali a força dele, e aí você volta com aquela questão da elegância, né? A elegância. Porque com o Obi-Wan ele usa duas mãos. O sabre é uma arma elegante. Sim. Dá pra você usar força, né? Com o Obi-Wan ele usa duas mãos, com o Luke ele sabe que vai ganhar. Não tem necessidade dele ficar fazendo altas peripécias com o sabre. Gerando, né? Ah, é. Girando pra tudo quanto. Caralho, pode crer, ninguém gira o sabre, né? É verdade, cara. Na trilogia clássica, todo mundo luta como um santo. Tirando o Luke no episódio 5 que luta como um capial. Aí, fica a dica aí, desculpa quem eu te cortar. Não, fica a dica aí, alguém fazer uma montagem, cara, do Obi-Wan falando assim: isso aqui é uma. Da frase, né? De uma era de classes, né? Uma luta. Temos mais elegante. Mais elegante. E botar aquela cena do Obi-Wan com o Anakin rodando a espada que nem uns loucos, cara. Loucomia. Cara, tipo, os caras não fazem nada, eles estão se encarando e rodando sábios. Tem que fazer essa montagem, cara. Eu acho que já teve, mano. Se você procurar, eu acho que você acha. Com certeza. Caralho, bicho. Aquela porra que é elegância, porra. Olha que elegante, cara. Que eu faço. Puta que pariu. Cara, isso é muito foda, cara. Você ter o Luke batendo com cabo de vassoura no sabre do Darth Vader. O Darth Vader, cara, como um esgrimista, cara. Direita, esquerda, vai pra frente, volta. Tipo o Luke, cara. O Luke não, o Kiko lutando de sapato com cabos. Exatamente. Tuxê. Não acredito nisso, velho. Exatamente, Bigode. Muito bom, Bigode. Exatamente igual, mano. Cara, e fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês viram lá a frase ícone, né? De toda a saga. Ele perde o braço, né? É fenomenal aquilo. Sim. E ele fala: eu sou seu pai. Uhum. Aí não, sobe a música, né? Pã. Você matou meu pai? Aí ele, não. Eu sou seu pai, caralho. Não, primeiro ele questiona o Obi-Wan, né, cara? Ele fala, não, o Obi-Wan não te contou a verdade? Aí ele já fica tipo, pô, peraí, ele tá querendo dizer que o Obi-Wan é um mentiroso, né? Aí, Luke, eu sou seu pai. Tipo, tem todo aquele nome, tipo, seu mestre mentiu pra você. E, cara, eu sou aquele que você se espelha, né? Você sempre quis ser, né, cara? Você sempre quis conhecer. É sensacional essa cena. Sim, cara. Você vê o desespero dele. E ele tentando se comunicar com a Leia, né? Uhum. Que enquanto isso, o bobão fat, né? O bobão gordo leva o Han Solo, né, pra Tatooine, né? Aí você vai ter que voltar pra Tatooine. Sim. O Luke se joga lá nos canos, perde a mão. Nisso, o Jorge Lucas, ele não peca de novo, né? Você não vê aquele sangue jorrando, né? Sim. A lá Tarantino. Ele entra naqueles tubos ali. O Lando tá dirigindo a Millennium Falcon. Exato. E a Leia fala, volta agora. Não, você volta agora. Uhum. E pega um Luke. Né? Volta agora, se não me engano, o Chewie dá esganada ali. Não, amigos, Chewbacca aí, por favor. Muito bom. Vambora, no final desse podcast vai ter uma boa aula de como imitar o Chewbacca. Pode aguardar aí. E tipo, cara, acaba o filme, foi o que eu falei. Ele não acaba bem o filme. Sim. Né? O Luke tá lá com o braço biônico dele, testando, né? Sentindo lá, né? A sensação, né? Você vê o braço mexer ali, né? Os circuitos. E acaba, como eu falei pra vocês, né? Você vê o episódio 2 acabando como, né? O Anakin, a Padme e os dois robôs, né? Eles tinham casado ali naquele momento, né? Olhando pro entardecer. E a gente acaba o episódio 5. O Luke, os androides e a Leia, né? Eles sabendo que são irmãos e que ela o beijou. Não, pera. Volta aí, bigode, que você falou nessa última parte aí. Não sei se vocês sabem, mas ela beija o Luke de novo essa parte, né? Não. Sim, né? na hora que ela coloca ele na maca, que ele acabou de perder a mão, ela dá um mini beijo na boca dele. Ah, mas aí já é um beijo de irmão. Só que aí é que tá o... Na boca? Bigode, pera aí que aí tu tá enganado. Tanto o Luke quanto a Leia, eles ainda não sabiam no episódio 5 que é irmão, cara. Essa confirma, essa parada só vem, é verdade, só vem no episódio 6. E aí, quando a gente entra no episódio 6... Você... Aquele vídeo, cara, que fizeram a montagem dele contando pro Han Solo, não, a Leia é minha irmã. Aí ele lembra e toca essa música do Kill Bill. Tá. Você conhecia a música. Desculpa aí se não foi muito... Foi muito fiel, né, cara? Não foi muito fiel. Não, mas tá, não. Acaba o filme do mesmo jeito, cara. Do episódio 2. Eles olhando só uma galáxia. E o filme acaba daquele jeito, cara. Tipo, o Lando indo embora. E eles olhando pra uma galáxia. Tipo, e aí. Família no foco, né? O que a gente vai fazer? Mano, o Retorno de Jedi foi o que eu menos assisti. Eu acho que o que eu menos gosto é esse, episódio 6. De todos os três. Eu gosto mais do 5, 4 e 6, né? Sim. E o 6, ele, eu não lembro muito bem que começa, mas eu acho que ele começa com o Luke querendo voltar pra Dagobah. Não. A parada é a seguinte. Antes de eu começar a falar histórica, cara, eu gosto muito do episódio 6, apesar dele ter muito. Era o meu. Até pouco tempo antes, né, quando eu não tinha um discernimento. Era o meu filme favorito, porque pra mim era... Eu gosto muito de ver cada personagem no seu potencial máximo. Principalmente quando eu venho dessa parada de desenho japonês. E, cara, pra mim o episódio 6 era onde o Luke tá no seu potencial máximo, é onde a Leia tá mais corajosa, é onde o Lando já tá consolidado como amigo, você não tem mais dúvida do Lando. Então eu gostava muito dessa composição, e é realmente a composição principal, o elenco principal da Rebelião tá formado. O filme, ele começa já com o Luke em Tatooine, voltando pra resgatar Han Solo, ele foi capturado no último filme. Sim. Ele tá como prêmio do Jabba. Né? O Jabba ganhou um quadro novo, né, cara? Ele mesmo se refere, não quero me livrar do quadro do Capitão Solo. Assim, o filme é bem legal, mas vamos começar com a parte bem ruim, que é aquele alienígena cantando nessa porra do... Da galera do Jabba, né? Cara, eu vou te falar a verdade, cara, não me incomodou essa parte. Eu vejo isso muito de boa. Apesar do 3D daquele alienígena escroto ser muito ruim. Um beicinho de cumbatom, velho. Cara, porra, tem um elefante azul pianista, cara. No meio do deserto, você vai arranjar um batom aonde, caralho? É. Meu irmão, aquilo ali, cara, Mamil, você tem que pensar o seguinte, aquilo ali é um baile funk, cara. Então, eu gosto da música estilo pornô, que é... Ah, sim, sim, essa é na versão original. Essa é na versão original, cara, tem, pô. Que é uma molezinha cantando, mais ou menos, sei lá, meio a velha. Sim, cara, eu sei lá, eu me confundi, cara, aquilo ali pra mim é um baile funk do Java, você vê que tem gente fumando coisa estranha... Você tem gente jogando, você tem a galera ali meio com cara de mal, então não tem problema, né, cara? Aí você vê, aí o Luke vai lá pra tentar salvar o Han Solo, né? Primeiro, na verdade, é enviado R2, D2 e C3PO. Aí você já tem um repeteco do episódio 4, tem muito disso no episódio 6. O primeiro planeta é Tatooine. Quem começa a história é R2, D2 e C3PO. E eles são entregues de presente pro Jabba, né, cara? Pra servir ao Java como uma moeda de troca. E o C3PO não sabe disso. Ah, o C3PO não sabe de... Pra variar, ele não sabe de porra nenhuma, né, cara? O R2 sabe, né? O R2 tá com o sabre do Luke, né? O novo sabre, né? Que é cortada a cena, né? Dele fazendo, né? O sabre, né? Aí que vai o único acerto dessa versão Blu-ray aí, que o Bigode odeia, nós odiamos, além de fazer o Wooks, né? E o Wooks piscarem. É que nesse DVD ele troca a cena de ser, em vez de ser o R2 e o C3PO começando o filme, a cena é o Luke, a primeira cena é o Luke montando o sabre e entregando ao R2 D2. E assim vai a parada deles indo embora. O Luke até na casa do Obi-Wan, cara. Se seria um jeito muito melhor de começar o filme, né, cara? É, e é isso que fizeram, meu velho. Foi o que rolou depois. Agora. No Blu-ray o filme começa assim, começa com aquela papa subindo, bababá e tal, joga, vai pra Tatooine e entra na casa do Obi-Wan com o Luke terminando de montar o sabre dele. Foda. Ele monta com a força? Eu nunca vi essa cena. Não, cara, termina já mostrando com ele meio que tipo, sei lá... Fechando, né? Fechando o sabre de luz, meio tipo, sei lá... E ligando. E, exatamente. Eu nunca vou esquecer que saiu uma vez explicando, cara, como é que era montado o sabre de luz, que tinha um cristal. Sim, é uma parada que eles não explicam, né? Da onde que é tirado esse cristal. Ué, você falou que você tinha Mundo Estranho, não tinha aquela que tem várias coisas do Star Wars? Tenho. Nessa revista explica como é montado o sabre de luz. É, eu não lembro, faz tempo que eu não mexo, não. Você pode mexer o que você acha agora. Ah, não, obrigado. Tá cheio de poeira, tá dentro de uma caixa guardada no local secreto. É o sabre verde. Verde do Obi-Wan, eu acho. Que do Obi-Wan? O Obi-Wan não tem sabre verde. O Obi-Wan tem sabre verde, porra. Como não? Não, cara, o sabre dele é o sabre do Luke, cara. Aquele ali é o sabre do Luke mesmo. Ele montou aqui o cristal do sabre que vem a ser verde, cara. Mas o sabre é dele, não tem nada a ver com o Obi-Wan. Pra mim, o sabre do Obi-Wan sempre foi verde. Não, cara, o sabre dele é azul, cara, com todos os... Só no episódio 2. Não, mas no episódio 2 é um sabre genérico, cara. Alguém joga pra ele, pega esse sabre aí, opa, valeu. Aí ele faz. E no episódio 1 ele usa o sabre do Qui-Gon, né? Acho bem mais válido se ele fosse verde, porque ele é mestre, né, pô? Ah, cara, mas eu acho que, se não me engano, cavaleiro e mestre não tem essa parada de sabre verde, não. Sabre verde é tipo a cor padrão. Cara, eu só acho que é mais uma coisa que eles podiam ter explicado, né? Tipo, onde você pega aquela pedra, né? Uhum. Tipo assim... Sabe? Na verdade, Bigode, você não tem nem explicação de que tem uma pedra dentro do sabre de luz, né, cara? Você não aparece, sabe. Eu acho, não aparece, não? Não aparece, não. Como eu falei, nessa cena aí é o Luke já fechando o sabre, cara. Ah, mas é uma pedra. De onde que eles tiram essa pedra, sabe? É tipo assim, são paradas que deveriam ser explicadas, eu acho, e não são. Que é aquele negócio, por que que o universo expandido, o universo esse que eu não tenho conhecimento, que o Ken Yu é o cara que é gabaritado aqui pra falar disso... É, sério, pô. Por que que o universo expandido é tão foda? Porque ele faz tudo que o Obi-Wan não faz. Sim. O que o Obi-Wan não faz, que o George Lucas não faz. Que é explicar, cara, as paradas. É falar quem é quem. Por que que aquele cara é daquele jeito. Ele dá relevância a personagens que merecem relevâncias. E a histórias que têm que ser contadas. Exato. Na verdade, Bigode, o universo expandido ele faz duas coisas. Tipo, primeiro, ele explica essa parada dos cristais. Você tem naquele desenho lá, o primeiro lá do cara do Samurai Jack, o Clone Wars. Você tem um episódio que mostra que existem planetas específicos que têm esses cristais e o mestre leva seu aprendiz pra montar o cristal. Tanto que tem um episódio que a menina... Cristal não, sabre. E tem um episódio que a menina montando o sabre dela, mostrando ela botando o cristal dentro do sabre com a força. Tem toda essa mecânica. E também tem a questão do treinamento do Luke antes dele conhecer o Yoda, cara. Você sabe que o Luke ele recebeu um power-up da força, porque ele também foi atrás de uma espécie de cristal que tinha ligação com a força, cara. Tipo, você tem toda essa mitologia no universo escondido. Porque hoje... Que é uma coisa que, tipo assim, parece que o George Lucas, por ele não gostar que as pessoas façam coisas melhores que ele, não vale mais isso. Na verdade, não vale mais. Sim, aqui. O George Lucas já fez isso em entrevista e falou que não, o que vale pra ele são 6 filmes, cara. Se você considera aquela história, né? Se na sua cronologia pessoal o universo expandido vale, legal, mas pra ele e pra obra Star Wars, o que vale só são 6 filmes, porque aquilo é a história do Darth Vader. Não é um babaca. É um idiota. Tá, ele quer adaptar o episódio 1, 2 e 3. Ele quer que o 1 e o 4, 5 e 6 seja uma coisa referente a 1, 2 e 3. Sim. E, cara, desculpa, não é, cara. Uhum. Nem ele conseguiu fazer isso, mas tudo bem. E a gente tem isso, né? É o retorno do Jedi, né? Sim. A gente já conversou sobre isso, que seria, na verdade, o retorno do Darth Vader como Jedi, né, no final, né? Não só isso, cara. A gente não só falou disso, como também a gente falou que você tem a parada que o primeiro nome era A Vingança do Jedi, né, cara? Não é, e depois ele mudou, que ele viu, pô, não, peraí, tô fazendo merda, que um Jedi não busca vingança. O Jedi, ele busca paz. Então é o retorno de Jedi. Né? É, o retorno do Darth Vader pro lado claro da força. Né? E trazendo equilíbrio mais uma vez, cara. Que é ele que traz o equilíbrio, né? Sim, de certa forma, né? É. Você joga na lama e depois você tira da lama. Sim, exato, cara. Cara, é um filme bem fraquinho, né? Ele é aquele filme que é pra vender boneco e é pra criançada né? Você sai daquele negócio obscuro do episódio 5, né? Uhum. Aquele tom tenso. E você tem um episódio mais... Yuks, né, mano? Eu sempre me questionei, por que não usar Yuks em vez de Yuks? É porque o Jorge Lucas é um idiota, cara. Como eu falei, eu acho que, se não me engano, é o Ralph McBoom. Posso estar errado, se eu tiver pessoal aí dos comentários me corrijo. Cara, ele era um dos caras que era o filtro de dados do Jorge Lucas. O Jorge Lucas sempre foi um cara que tem 500 ideias, mas ele nunca organizava isso direito. Tanto que no episódio 4 e 5, esse cara, ele filtrava o Jorge Lucas. No episódio 6, ele brigou com esse cara e esse cara saiu da produção. Quando esse cara saiu da produção, o Jorge Lucas começou a, como que eu posso dizer, a se relacionar com o lado negro da força, né, cara? Começou a construir filme pra vender bonequinho, tanto que aí entra os Ewoks, porque a ideia dos Ewoks é, eles são mais amigáveis pra crianças. Cara, tem um filme dos Ewoks. Cara, não, Caravana da Coragem, não. A gente não vai falar de Caravana da Coragem, não, cara. Não, na moral. Passa reto. Desculpa aí, Vigor, mas passa reto. Gente. Não ia me aprofundar, não. Só falar que você tem um filme dessas merdas, cara. É um desenho também, cara. É? Desenho, cara. Não, Caravana da Coragem, não. Cara, mas é que tá, vamos pra parte legal, cara. Você tem lá o baile funk do Jabba. Acho muito bom. Como falei, eu gosto muito desse filme. Que são os personagens no seu potencial máximo, né, cara? Agora você tem um Luke, teoricamente, Jedi. Ele se diz Jedi, né? Até o Han Solo, né? Pera aí, tá todo mundo agora com mania de grandeza depois que eu fui embora? Você tem o Lando, amigo. Você tem a Leia muito mais dentro do comando da frota rebelde, cara. Então, eu gosto muito disso. Cara, aquela cena de ação de Tatooine é muito boa, cara. É muito divertido. É, né? O Luke não chutando ninguém, né? E o cara caindo. Ele chuta, não, cara. Eu acho que ele chega a chutar o cara, assim. Cara, tem um gif disso, cara, que passa longe. O cara escorregou. Caiu. Cara, desequilibrou. O Boba Fett, ele morre da maneira mais idiota possível. Nossa, velho. Mas caralho, eu acho aquilo muito escroto, cara. Eu falei, não vou entrar de novo. Eu já expliquei no último cast de Star Wars qual era a ideia do Jorge Lucas pro Boba Fett, que ele não sabia, né, que aquilo era um personagem que tinha dado tanto sucesso. Mas, cara, ele morre com um Han Solo cego. E o Han Solo, tipo, o Chewie grita, ele fala, o quê? Boba Fett? Ele vira e acerta a mochila do cara, o cara voa, bate de cara na nave. E bate gostoso na nave. É, cara, pá, você ouve o barulho, pá, e ele cai que nem desenho animado dentro do bicho, cara. Puta merda. É horrível, cara. Então, e ele tá vivo, né? Ele tá vivo. Tá, teoricamente ele tá vivo. O Jorge Lucas fala, pô, eu gosto de imaginar que ele tá vivo e uma hora ele saiu daquilo ali. Afinal de contas, são 1000 anos de agonia, né, cara? E você vê que tem muito de pirata, né, nessa cena, né, cara? Vamos fazer o Luke andar na prancha, né, cara? Pô, sim, cara. Sim. É, cara, vamos andar na prancha. O Sarlacc vai te pegar. Essa cena é muito estranha. Cara, até a sequência das maiores bizarrices do universo. Essa cena é bem bizarra, na verdade, né? tipo, é o Lando, ele cai, é o Han Solo cego tentando acertar o... É muito engraçado, né? Não, não, mais pra direita, mais pra esquerda. Exatamente. Você vai me acertar, porra. Quase os três patetas. É, cara. Por aí, cara, é ele, o Chu e o... E o Han Solo. A janela da nave do Jabba que é fechada? Por quê? Ninguém vê nada, velho. Peraí, cara, tô vendo um negócio aqui. Calma aí, que veio aqui alguém falar comigo aqui, desculpa aí. Ah, tá, foi mal. É, não, cara, é isso, né, cara? É um filme mais fraco, né? É, cara, como eu falei, é o Jorge Lucas já lidando com o lado negro, caindo pro lado negro dele, né, cara? O lado negro do vender boneco, do fazer desenho, do... Tanto que como o seu Bigode falou, você depois tem merdas com Ewoks, você tem... sei lá, cara, você tem um monte de 500 bonequinhos daquilo ali, cara. Porra, 300 versões de Millennium Falcon. Millennium Falcon normal, Millennium Falcon danificada, Millennium Falcon que pisca, brilha e voa. É merda. Millennium Falcon é uma velocidade da luz. É verdade, é isso, cara. Tô me vendo. Pô, cara. E aí termina nisso, né, cara? É luta, Boba Fett caindo no coisa, Leia enforcando Jabba naquela roupa de escrava sexual. Caralho, cara, que tá dando mó revolução hoje em dia, né? Sim, cara. Vamos entrar rapidinho nisso, vou dar uma de bigode agora. Vamos entrar nisso aí rapidinho. Cara, pra vocês, quando vocês assistiram, cara, na cabeça de vocês, aquilo tinha algum teor sexual? Falando sério. Cara, tem naquela cena que o Jabba fica lambendo. Só nesse. Mas não é uma coisa que eu ficasse pensando nisso, não, cara. Sabe? Cara, pra mim, também não... Cara, até hoje eu não consigo sentir tesão na Leia. Desculpa quem sente, mas, cara, não dá, cara. Carrie Fisher não é gostosa, não adianta. Não, ela só é gostosa com desenho, ela. Exatamente. E, cara, pra mim é aquilo aí, cara, o Jabba é o vilão. Isso. O Jabba é o vilão e, cara, ele tá fazendo aquilo ali de modo como meio que é pra sacanear, né? Ah, agora você é minha escrava, se fudeu. E, cara, e tipo, e naquilo ali ainda aquilo não degrinha a personagem de jeito nenhum, porque no final é ela que mata ele. É ela meio que vai pra luta depois. E no final. Sim. Ela, tipo, cara, então acho que não tem porquê de mimimi. Ai, não, mas por que vendem a roupa? Ah, é porque tem a boneca. Ah, porque tem a personagem. Cara, larga de mimimi, cara. Não é, a personagem não é isso. Então, cara, não desmerece ela em nenhum momento. Cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu não sei nem o que falar do episódio 6, cara. Porque eu acho ele muito, muito, muito ruim. Não sei. Muito. Eu acho que ele encerra bem, Bigode. Ele consegue. Você ainda, tirando. Claro que você tem as besteiras, mas ainda você tem a Aliança Rebelde se preparando novamente. Você tem aquela concentração da Aliança Rebelde. Você tem a questão Luke e Darth Vader, pai e filho, né, cara? Aquele negócio do filho querer ainda acreditar no pai. E, cara, o Darth Vader, não, cara, eu não sou mais o seu pai, eu sou o Darth Vader. E você tem a primeira aparição da figura do Imperador, né, que já chega escrotizando. Que eu vou dizer uma coisa pra vocês, quando eu vi o Imperador no episódio 6 e vi no episódio 5 e vi no episódio 6, foi decepcionante. Por quê, cara? Porque no episódio 6 que eu vi, ele aparecia com um negócio no olho, uma coisa muito mais medonha. No episódio 5 ele aparecia uma coisa muito mais medonha, né, muito mais sinistra. Era só um velho vingado no outro filme, cara. Ah, cara, sei, a ideia original, é porque aquele lá é um cara com olho vermelho, é que na verdade é que ele seria um Yoda gigante, cara. Entendi. Porque, tipo, essa cena do episódio 6, que a gente nem comentou, é muito legal, cara. Do episódio 5, quer dizer, você vê o Darth Vader botando a máscara ali, né? Sensacional essa cena, velho. Cara, eu lembro de vê-la várias vezes, você vê o Imperador ali. E quando você vê o Imperador no episódio 6, cara, é uma coisa tão sem graça. Não sei, cara. Eu que fosse algo no livro da TV, eu esperava. Não, cara, eu achei condizente com a figura, cara. Querendo ou não, tanto que ele precisa do Darth Vader pra lutar pra ele, mas na hora que ele tem que resolver a parada, ele resolveu, cara. Ele conseguiu render o Luke. Mas ele ainda assim, ele é um velho, ele precisa de alguém pra lutar por ele. Eu não sei, eu não gosto de uma coisa do Imperador, ele sempre tá com aquela cara que o cara que tá. Desculpa a palavra, mas ele tá gozando. Ele tá sempre assim. Sabe? Eu odeio essa parada, mano. Porque toda hora parece que ele tá. Sabe? Sim, eu acho que ele tem a cara de quem sempre sabe de tudo. Toda hora ele tem que te dizer. Na verdade, eu havia previsto isso, jovem Skywalker. Na verdade, agora a Aliança Rebelde vai fazer. Não sabia que ele ia morrer. Cara, a frase-chave dele no filme. Eu já sabia que isso ia ocorrer, está tudo planejado como eu fiz, ou como eu planejei. Como é? Mas, cara, eu acho que o filme ele corre bem, cara. A luta do, como o Mamilos já destacou, a luta Luke versus Vader é uma luta muito boa, cara. Realmente não tem como de se dizer que a luta é... É quando o Luke tá caindo pro lado negro, né, velho? Exato, né, que ele tá indeciso, né, cara? Ele não consegue de novo vencer o Vader, e quando ele pensa na Leia, o Vader usa isso contra ele e ele entra em ataque de fúria, né, cara? E aquilo, ele arrancaça o Vader, né? Sim, ele arranca a mão do Vader, né, cara? É o troco, né? Ele bate tanto no Vader que no final ele arranca a mão do Vader. E é o episódio que Yoda morre, né, cara? A gente também não falou isso, né? Sim. Cara, você tem como eu falei, ele não é um filme ruim. Você tem ainda muitas coisas que fazem parte da história. A morte do Yoda. Até uma meia parte dele, tipo, a parte de Tatooine é muito legal, cara. É muito divertido. Como eu falei, é o climão filmão, né? Pra antes de você entrar na Bad Vibe. Depois aí você tem o Yoda, que é o Yoda que te leva pra Bad Vibe, né, cara? Ele morre. Ele tem aquela coisa toda. E aí que vem a parte pra mim que já começa os exageros do George Lucas, que é a parada de querer juntar todo mundo, né? Tá todo mundo no mesmo pacote. Aí você tem um outro mano que dá a volta no tronco, mesmo sendo... Caralho, isso é sensacional, velho. Luke, eu vou conversar com você, deixa eu dar a volta nesse tronco. Aí ele senta. Aí o Luke... Ele fala assim, Luke, você tem que matar o Imperador, né? É. Aí ele fala assim, não posso fazer isso, eu sou uma pessoa de bem ali. Ah, então o Imperador já ganhou. Não, o Jedi não mata, não. É aquele negócio, né, cara? E aí depois... Não mata o caralho, o Obi-Wan é o cara mais... Obi-Wan é um genocida galáctico, né, mano? Ele foi quase um... Como a gente diz? Um cowboy, né, naquele livro lá, né, cara? Então... E aí que tá, cara, e no final você tem aquela... Que aí pra mim que eu acho que já é a forçação de barra. A Leia é sua irmã. Tipo, caralho, como assim? Tipo, a mulher beija ele no primeiro filme, no segundo filme. Em nenhum momento você tem esse relacionamento entre eles dois. Tipo, na cena final do episódio 5, pra mim, tipo, a Leia volta porque o Luke chama ela com a força. Tipo, o Luke usa a força pra chamar ela. Tipo, mostrando que o cara tem poderes, mas ainda tá em desenvolvimento. E não, é porque ela é sua irmã. Ah, dá, valeu, falou. Tipo, porra, legal, a Leia é minha irmã, então vambora, né? Cara, ele é muito estranho isso, cara. Eu não gosto. É uma parada que me incomoda muito no episódio 6. Eu não gosto do Yoda morrer e não falar que a irmã do Luke é a Leia e o Obi-Wan aparecer 5 segundos depois e falar que é a Leia. É o que eu digo, né, cara? Assim, beleza, ele não treinou o Luke, mas por que o Qui-Gon não aparece, né, cara? É, porque eu não tinha ideia de Qui-Gon dia, né? Não, porque tava tudo planejado. Planejado no rabo dele. Cara, eu vou falar como eu te falei. Se o no episódio... É por isso que essas cenas na minha cabeça fazem mais sentido, Obi-Wan. O Liam Neeson ser o Obi-Wan, cara. Porque se ele fosse o Obi-Wan, essas cenas do Obi-Wan... Indo falar com o Luke em forma de fantasma fariam muito mais sentido, cara. Por isso que eu acho que teria valido mais a pena ele ser o Obi-Wan, cara. Realmente... Ah, seria interessante pra caralho, é verdade. Sim, cara. Realmente foi muito estranho essa... Pô, porque realmente, como você falou, cara, há no universo expandido esse próprio desenho do Clone Wars de novo voltando nele, uma cena em que o Qui-Gon Jinn leva o Anakin pra árvore de Dagobah, né, cara? Eu não vi. Pode procurar, cara. Procura, são 25 episódios, cada um é 15 minutinhos. 15 minutinhos, acho que até menos, 5, acho. E quantas temporadas tem, não? Duas. A primeira com 20 episódios, a segunda com 5. Aí a segunda, cada episódio já tem 30 minutos, se não me engano. Mas, tipo, você mata isso um dia, você pode ver um episódio por dia, tranquilinho. Esse é o problema, cara. Eu acho que, assim, a gente pode finalizar já, né, cara? É, cara, vamos falar só da luta final, da Estrela da Morte, vai, né? É, o Império tira outra Estrela da Morte do cu, né? Sim, cara. Na hora já tem uma Estrela da Morte 50 vezes maior. Uh-huh. E ninguém sabia disso. 50 vezes maior, não totalmente construída, né? Ah, aquela porra dá um... Com certeza atrapalha no campo gravitacional de muitos planetas e ninguém sabia disso, né? Sim, é porque eles estão fazendo na periferia, né? É o que eu falo, né? Coruscant podia ser um planeta muito bem usado, cara. Imagina uma cena assim, do Luke tendo que, em vez de ir pra Estrela da Morte, mas usar Coruscant como plano central desse filme. O Luke tendo que andar por Coruscant, cara. Sim, na verdade... Ver o tempo Jedi cair... Eu te digo mais, ô Bigode, por que não fazer o último plano da frota da rebelião um ataque a Coruscant, que é a capital do Império. Sim, né? Você fica naquele negócio só de espaço, espaço. É. Eu acho que fazer cena no espaço é muito mais fácil. Por isso que você fica com esse negócio. É porque a galera gosta de brincar com navezinha, né, Obi-Wan? Então, deve ser também. Que eles faziam, que aquilo tudo era brinquedo, né? Cara, a grande questão do episódio 6, que eu acho que pesa muito no episódio 6, é que ele é um grande repeteco do episódio 4. Você tem novamente o começo em Tatooine, começando com R2-D2-C3PO. Você tem novamente o plano da Estrela da Morte. O mote da Estrela da Morte é o mesmo. É o mesmo. Como a gente vai destruir a Estrela da Morte? Ao invés de acertar ponto X, que ele vai explodir para um. Nem para os filhos da puta mudarem, né? Não, cara, não. A Estrela da Morte. É o plano da Estrela da Morte. Novamente, você tem uma batalha espacial, que é o mote central. A única coisa que você tem de diferente agora é aquela floresta com os ursinhos carinhosos e o Lando dirigindo a nave e o Luke lutando com o Darth Vader. Cara, mas agora, na moral, não é querer ser chato, não, mas vou ter que voltar a isso. É. Porra, essa ideia que eu pensei agora, cara. Imagina o Luke tendo que entrar em Coruscant, cheio de Stormtrooper, ele passando. Aí eu peguei essa ideia do Mamilos, ele entrando num templo Jedi, e aí momento filme Nolan. É. Aí seria o Obi-Wan explicando o que aconteceu. Porra, seria do caralho! Eu pagaria pra ver esse filme. Não, cara. Acho que não, amigo. Acho que seria legal, tipo, o Luke entrando no Templo Jedi, pois o Templo Jedi era a nova base do Imperador, né? Tipo, ele cagar na cara do Jedi. Olha só, eu sou tão foda que acabei com os Jedi e peguei a casa deles e fiz do meu lar agora. Não, beleza, cara, mas. Seria demais. Não, imagina só, bigode. É o que é o tour do Obi-Wan pelo Templo Jedi. Olha, Luke, essa aqui. É momento, por isso que eu falei momento. Nolan, né? Cara. Imagina só, não, esse aqui é a biblioteca do Templo Jedi, onde tinha um. Gostei de colocar um nome em qualquer lugar. Olha, esse aqui é a sala das crianças, onde o mestre Yoda treinava muito mal crianças e onde seu pai matou todo mundo. Não? Ele, porra, não, acho que seria legal ele entrar só não, pra... Não, foda-se, cara, mas ele entrando em Coruscant seria do caralho já, porra. Seria fenomenal, cara. Pô, vai dizer que não seria? Não sei. Aquele negócio, aquele clima meio espionagem, ele tendo que entrar, tendo Stormtrooper, ainda mais que ele usava aquela roupa negra, cara. Aí você vê aquele elemento dele falando, eu não sou o cara que vocês estão procurando. E enquanto isso, a galera de nave tá invadindo Coruscant. Aí sim, porra. Aí, cara, porra. Que merda, hein? Pra finalizar, então, a gente vai falar aqui os últimos momentos lá do Luke, né? Uhum. Lutando contra o Darth Vader. E caindo no truque do Imperador, que o Imperador quer é fazer ele ficar nervoso, né? Fazer ele usar a raiva e ir pro lado negro. Isso é foda, né, cara? Você é um Jedi, você não pode fazer um arco se você já tá no lado negro, velho. Não pode ficar nervoso que você já tá indo pro lado negro. A concepção do Jedi nos filmes, ela é muito rasa, cara. Realmente parece que o George Lucas não entendeu aquilo que ele criou. A parada do Luke ali é porque o Luke realmente ele tava no limite, né, cara? Ele tinha todo aquele negócio. Ele usou até o enforcamento, né? Sim, ele usa, né, no porquinho, né? Porquinho. É, cara, esqueci o nome daquela porra, velho. Cara, e tipo, eu acho foda dessa cena, amigo, que é ali pra mim que é onde o Luke se torna realmente o Jedi, que é quando ele, tipo, o Vader tá caindo no chão, né? Aí tá o Imperador, isso, mate ele, venha, esse é o caminho para o lado dele. E o Imperador fica meio voyeur, né? Então, isso, mata ele. Vai, mata ele, cara, já botando ali o dedo no umbigo, né? Vai, passa o sabre. Aí que o Luke desliga o sabre, cara, pra mim é uma das melhores frases desse filme, cara. É ali que ele vê o Jedi. É, que ele joga o sabre pro lado e fala que ele não ia fazer isso, porque ele é... ele não vai fazer isso. Ele fala assim, eu não vou fazer isso, pois eu sou um Jedi, assim como meu pai foi antes de mim. Jedi, like my father. Exato, aí nisso que foi. Entregue-se ao lado sombrio. É a única maneira de salvar os seus amigos. Sim, os seus pensamentos o traem. Seu carinho por eles é forte. Principalmente pela irmã. Então, você tem uma irmã gêmea. Seus sentimentos agora traíram-na também. Obi-Wan foi sábio em ocultá-la de mim. Agora, o fracasso dele está completo. Se você não vier para o lado sombrio, então... Talvez ela venha. Ó, o pau quebrando, vai! Eita porra! Liga na marcha, vai! Eita porra! Ótimo! Seu ódio tornou você poderoso. Agora, complete o seu destino e assuma o lugar do seu pai ao meu lado. Nunca. Eu nunca irei para o lado sombrio. Você falhou, Alteza. Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim. Então que seja Jedi. Aí o Imperador vai e enfia o dedo na tomada, né, e manda... Fio terra, faz um fio terra, né? Faz um fio terra e manda, né, cara? Aí ele fala, so be it. E eletrocuta o Luke e você tem a grande cena do Luke. Cara, isso é impressionante, mano, porque tem a parte do Darth Vader que ele olha pro Imperador, olha pro Luke, olha pro Imperador, olha pro Luke. E o cara tá de máscara e você consegue ver a expressão dele, né? Sim, dentro da máscara. Cara. Você vê o a máscara meio que molda, né, cara? Esse desespero de caralho, o que que eu faço, cara? O que eu fiz, né? A vida inteira dele. E no final ele acaba escolhendo o filho dele, né, cara? Tipo, eu acho que, sei lá. Aí que tá, ô, Mamilos. É isso que eu quero levantar essa questão rapidinho. Em nenhum momento, tanto no episódio 5 quanto no episódio 6, você tem o Darth Vader em dúvida com o Luke. Ele quer trazer o Luke pro lado negro e tal. De certa maneira, ele dá a entender que ele quer tomar até o lugar do Imperador. Por que que você acha que naquele momento ele meio que... É, cara, vamos mudar de lado. Porque, cara, sei lá... Eu acho que pelo discurso mesmo, pelo Luke trazer aquela parada de que ele era um Jedi igual o pai dele foi um dia, eu acho que ele meio que tocou na consciência de Jedi dele. E meio que viu a merda que ele fez, entendeu? Ele viu que ele jogou a força pro lado, pra escuridão e tal. Ali era o momento dele se redimir, né? Sim. Ali era o momento dele mostrar que ele era o cara que tava colocando equilíbrio na balança. Ah, sim. E aí tem o final, né? Que ele levanta a bicha velha lá. Nossa, esse final é bem esquisito. Caralho, né? Como que ele toma choque, né, mamilo? E mostra o esqueleto dele, né? Quando ele toma choque. E o Imperador leva tudo durinho, né? Tipo... Os bracinhos. O braço dele tá em pé ainda, né? Aí ele vai, eletrocuta ele, aí o Vader joga ele no fosso da Estrela da Morte e o Imperador explode, né, cara? E por que não ter um fosso de direto pro meu núcleo ali, né? Na minha sala, no meu escritório. Porque o Imperador gosta de cheirar a radiação, né, cara? Então, novamente, né? Pô, aí velha radiação da Estrela da Morte. Uma das cenas sensacionais é, okay, é ele tirando o capacete do Vader, né? Sim, né, falando que acho que você tem razão, sua irmã tinha razão. Acho que você tinha razão, cara. Ela é um você tinha razão, ainda tem lado bom em mim, então. Sim, ele pede pra te, cara, sendo que ele fala take my mask, eu acho muito bonito. E tipo, você vê meio quando ele tira, tipo, cara, um velhinho, né? Sim, cara. Ele não é um velho normal, é um velho branco, né? Meio. Então, Almôndega? Cara, ele é um albino, cara. Porra, ele é um albino. Que isso? Ele é um albino, cara. Porra, eu tô falando sério. O Darth Vader é um albino, bicho. Ele é todo branco. Ele ficou assim por causa da força, né, cara? O Imperador também é branco, então. Sim. O lado negro, né, cara? O lado negro com. Então, que não? Você que é especialista, o Sith também aparece em espírito quando morre, né? Cara, na verdade, o Jedi, ele se junta a porra. O Sith, ele consegue se manter em espírito. Só que esse espírito do Sith é energia pura, ou seja, aquilo se consome. Então ele precisa de um corpo pra manter aquela energia contida. Se ele não conseguir... tipo o clone do Imperador. Exatamente. Na verdade, dizem que a ideia original é que no episódio 1 o Imperador já era clone, e a ideia dele era puxar o Anakin pro lado dele, pra depois ele tomar o corpo do Anakin, porque os clones já não estavam dando conta, estavam envelhecendo rápido demais. É, rola a lenda até do Obi-Wan ser um clone, né? Sim, mas é do Obi-Wan ser um clone, até hoje eu não entendi o porquê do Obi-Wan ser um clone. Mas aí tá, aí no, tem uma revista que trata disso, acho que até a Panini vai relançar, não sei, que é Império do Mal, e ela conta isso. Ele fala, seria interessante. Sim, a ideia era essa. O Imperador volta, e nisso a ideia dele era puxar não só o Luke pro lado negro, mas também puxar a Leia, pois a Leia tava grávida e ele queria um dos filhos da Leia pra tomar o corpo deles, cara. Ele queria sobre... Que ele era tão forte, a alma dele era uma energia tão forte que ele conseguia sobrepujar a alma do corpo. E é essa que é a questão do Sith. Enquanto o Jedi se torna algo mais, como pode dizer, mais em paz com a força, se une à natureza, por assim dizer, a força, o Sith ele não consegue, cara. Ele precisa sempre de um recipiente para manter o espírito dele vivo. Um hospedeiro, né? Exatamente. Tanto que tem muitos mestres Sith que se mantêm dentro de estátuas, cara. Pra poder perpetuar a ordem. Claro que não, se eu fosse uma mina que gostasse de Star Wars, eu dava pra você, velho. Caralho! Aí quem arranjou sexo pra hoje. Não, não, mamilos, que bonito. Ai, porra, dá merda. Cara, como eu estava falando, o que vocês acharam daquela ideia que eu desenvolvi? Caralho, porque até empolgar, porque eu falei, eu viria esse filme, cara. Cara, não, seria interessante, Google. Seria um mote interessante. Seria diferente do que realmente não seria o repeteco do episódio 4. Essa é a grande questão do episódio 6. Ele é um repeteco do episódio 4. Não tem como, cara. Tem gente até que brinca, que é o retorno do episódio 4. Então, cara, realmente eu acho que essa é a grande falha dele. Então é isso, né, galera? É isso. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Só fala aqui. Não, cara, só terminando que não. O filme termina em festa, o Luke queima o corpo do Darth Vader. Pizza! É. Cara, eu prefiro a versão da remasterizada, Bigode, que é só o instrumental, cara. Porque ele é o que usa. Que, cara, pra mim são os Ewoks que estão cantando, cara. Aquela música é muito desenho animado, cara. Não, não. E aí você tem um final, né, que você vê lá o Darth Vader, o Anakin, no caso, o Anakin coroa, esquece o rei de Krist, Obi-Wan e o Yoda, né, observando aquilo tudo, né, cara, vendo que meio que a força se fechou, né, cara. De certo modo, o ciclo ficou completo. Só falar uma coisa pra vocês. Vocês viram a nova teoria que estão falando aí? Não. Dos dois... Do quê? O Luke, eu não sei quem foi que trouxe o equilíbrio, porque ele reduz a dois Siths e a dois Jedi. Sim, o próprio Darth Vader, sim, o Darth Vader, né, cara? Porque ele... A teoria é que ele indo pro lado negro, ele trouxe equilíbrio, porque, tipo, no lado negro ficou ele, o Palpatine, e no lado da luz ficou o Yoda e o Obi-Wan, né, cara? É. E isso foi o equilíbrio. Meio que o Luke desequilibrou a porra toda de novo. O que vocês acham disso aí? Cara, na moral, essa teoria é muito idiota. Muito idiota. Porque não é essa a ideia de equilíbrio da força. Equilíbrio da força é você ter um universo sem ter influência tanto do lado da luz quanto do lado negro, cara. Um universo neutro. Neutro aquilo tudo. E não, cara. Quando você tinha o Darth Vader e o Palpatine, você tem influência do lado negro no universo. Então não é um equilíbrio, cara. A influência do lado negro. O lado negro sendo total ali. Então pra mim é furado, cara. Não, então é isso aí, né, galera? Acho que foi um bom cast, né? O próximo que a gente vai ter aí vai ser sobre o Despertar da Força. Sim. Todo mundo no êxtase do sexo, né? Esperemos, pô. De emoção. Sim. Sem spoilers, por favor. Não, vai ter com spoilers e sem spoilers. Não, se quiser, viu? Sem spoilers é você no WhatsApp lá, tá, bicho? Porra. Ah, tá, desculpa. Ah, porra, pai. Caralho, vocês só vão escutar meu áudio. Caralho! Fiz uma merda, galera! Você só fala, cara, ó, gostei pra caralho do filme, tá muito monstro, foi uma merda. Vocês sabem que eu não faço isso, sim, eu não conto spoiler. Sim, sim, sim. Mas o bambu, né, esse filho da puta? É isso, né, galera? Nós tivemos na mesa aqui, a gente fez uma. Um apanhado aí, mais ou menos, do episódio 4, 5, 6, né? Esperando aí menos de uma semana pro Despertar da Força. Tivemos na mesa Lorde Mamilos. Obrigado. Tivemos na mesa o Kenyo. Opa! E tivemos em presença de espírito meu amigão Aquaman. Felizmente, né? a Força chamou ele, né, Aquaman? É. Aquaman se juntou à Força muito cedo, né? E é isso aí, galera. Eu sou o Bigode. Esse foi o Punkcast especial Star Wars. Vamos ter uma overdose de Star Wars aí, de Punkcast. Não gostou? Foda-se. Um beijo, um abraço e até a próxima. Que a força esteja com vocês. Sim. Tchau. Tchau. isso aí, galera! Vocês pensaram que o Bigode tinha esquecido os recadinhos? Não esqueceu não, hein? Eu falo o nome daqui. Eu falo o nome. Como é que é o nome? Andrezão! Esqueceu não, hein? São Anderson Leonardo, porra! Porra, molejão! É isso aí, galera. Chegamos no a melhor parte, que é os recadinhos. E a gente recebeu cartinha, galera. Vocês acreditam? Hã? Recebemos cartinhas, eu vou ler aqui. A primeira cartinha é do nosso amiguinho Yuri. Yuri escreveu pra gente. Eu vou ler aqui pra vocês. Mas o Yuri falou aqui que ele só tem apenas 12 anos, cara. Então, Yuri, é aquilo, cara. A gente vai relevar isso, né? E ele pediu pra mandar um beijo especial aí pro Papaco e pro Bambu, que são os heróis dele, cara. Puta que pariu. Que ele adora o Papaco e o Bambu. Infelizmente, eles não estão passando desse cast, mas quando eles passarem, eles vão mandar um beijo especial pra você, Yuri. Né? E o Yuri falou que se ele soubesse desenhar, ele mandava um desenho pra competir com o Mamilos. Cara, assim, genial. Yuri, beijo, cara. Obrigado aí por mandar uma carta pra gente. Pô, é isso aí. E eu também tô com a cartinha aqui do Rafael. Caralho, olha só o que ele escreveu. Vocês só falaram merda. Meio grosseiro esse cara, né? Sei lá. Opa, caralho. Ele escreveu uma carta inteira pra escrever isso aí. Não, escuta o que ele escreveu, cara. Olha só. Vocês fingem que entendem de Star Wars, mas não sabem nada. Se soubessem mesmo, estariam falando muito bem da trilogia 1, 2 e 3. Eita! Que caralho! Filha da puta, cara. Você não sabe de nada. Mas que cara corno. Esse tal de Kenyon fica aí pagando de universo expandido. E o Jorge Lucas já falou que não vale nada. E então, não foi feito pelas grandes mãos do mestre. Dá pro Jorge Lucas então, porra? Cara, que juventude é essa, cara? Caralho. Esse aqui é o pior, o cara tem 45 anos, cara. Puta que pariu. Falou, e calma aí, ele falou assim, que ele comprou o Atos Finais lá na FIC e que o Mamilos não sabe desenhar. Mas que filho da puta, cara. Ah, tudo bem, Rafael, vai tomar no olho do seu... Você é um merda. Só isso que eu tenho a falar pra você. Você é um merda, você é o quê? Você é o quê? Você nem formado é, cara. Cala sua boca. Deixa eu ler a última cartinha aqui. Rapidinho. A última cartinha pra acabar aqui é do... É do... Olha. Galera, eu gostaria de pedir pra vocês lerem aqui a minha cartinha. Porque eu ando ajudando as pessoas... Ah, não vou ler a carta desse cara. É isso aí, galera. Vamos pros recadinhos aí. O que você tem recadinho aí pra dar? Cara, de sempre aí, cara, acessem o pontodeignição.com.br sem cedilho e sem o tio. Aleluia! Aí, né, aprendi com o mestre. Vai pra acessar lá, tá lá, tem nossos posts, nossos podcasts, né? Além do Pancakecast, tem também o AQTP. Também acesse nossa página do Facebook, o www.facebook.com/Pancakecast. Sim, é Pancakecast, não é ponto de ignição. Que tem nossas postagens, de vez em quando estamos postando a besteirinha. Daí meus parabéns pro Bigode pela ótima postagem sobre Batman vs Superman, cara. Obrigado. Obrigadão aí, pô. Você lá. Tio, posso garantir que ele foi primeiro que muito site vagabundo aí, muito site aí que ninguém baba pau aí. Ele foi lá, postou a foto e vídeo lá, valeu mesmo. E, cara, foi na hora que eu tava indo pro trabalho. Olha aí, ó. Tá bom, é pra galerinha aí aprender isso aí. E por último, cara, nosso Twitter, o @.ig, sem relacionamento com o grande site lá, cara. Se você quiser trocar uma ideia com a gente lá, é só falar. Eu sei que o Twitter tá meio paradão ultimamente, mas aí vindo aí as férias aí com a da galera aí, já vai ter mais aí uma troca de ideia aí do Twitter com vocês aí. Então não esqueça de mandar pergunta, retweetar nossas coisas. E é isso aí, galera. Valeu. E também me sigam lá no Kenon_00. E você, Mamilos, algum recadinho, jovem? atosfinais.tumblr.com. Só isso. É isso aí, galera. Eu sou o Bigode, curte lá o Instagram e o Twitter do Bigode. Sempre que dá, eu converso com o pessoal que conversa comigo. Eu não sou babaca, eu converso com a galera do povão, né? Apesar de não me misturar muito. Que prepotente. É isso aí, galera. Esse foi o Pancakecast especial. Até a semana que vem com o Despertar da Força. Eu espero que a galera que escute o Ponto de Ignição vá ver o filme e dê seu feedback pra gente lá nessas ferramentas maravilhosas que o Kenho acabou de falar aí. É isso aí, cara. Um beijo, um abraço e, como sempre, que a força esteja com vocês. Até semana que vem e tchau. Tchau, galera. É a cartinha no Ponto de Ignição. Caralho, o que você não fala isso, porra? É improviso, rapaz. É, é improviso. Pô, ficou legal, cara. Gostei. 12 anos. Põe um pi no nome dele aí, mano. Mamilos? Dormiu de novo. Já foi? Caralho, bicho, porra.